Salve mercenários intergalácticos! Em belíssimos discos voadores, pequenos homens verdes invadem nosso planeta. Fuja, louco! Entre na Nostromo para sobreviver! Junto com o seu capitão, eu, Mr. Travis! E acompanhado dele, que só é cabeçudo e não no duplo sentido, nosso copiloto, é o Daki! Ô, Mr. Travis, espera aí que eu tô com o imperador aqui na porta de casa pedindo uma xícara de açúcar. E o tema de hoje, claro, o clássico Mars Attack, Marte Ataca, Las Vegas, ETs, simbora! It's not unusual, it happens every day. Quinto episódio de Nostromo Podcast, hein, Odak? Quem diria estaríamos voando tão longe? É, cara, tamo aí, um projetinho que começou numa cachaçinha ali, um churrasquinho aqui, né? Tamo aí, partindo pro Já quinto episódio, decolando, exatamente. Né? E com muita coisa programada aí pra galera na sequência. É, só o começo. Devemos esclarecer para nossos queridos ouvintes que nossa nave é batizada como Nostromo, graças ao clássico de horror sci-fi de Ridley Scott, Alien. É uma homenagem também a vários outros itens da cultura pop, né, Odak? Exatamente, cara. É pra fazer menção a tudo que permeia aí esse assunto, né? É, ninguém falou, por exemplo, qual que é o formato da nossa nave. Alguém falou pra você? Fala aí pros nossos ouvintes, Odak, qual que é o formato da nossa nave? Cara, eu posso afirmar pra você que... Será que ela é igual a Mystery Machine? E o motor de nosso possante, Odak, também não sabe, ouvinte? Sim, assim como a nave Coração de Ouro do Guia Mochileiro das Galáxias de Douglas Adams, o motor dela também é um gerador de improbabilidade infinita, o que explica muita coisa aí, né, Odak? É, já que é gerador de improbabilidade infinita... Exatamente. É, só pra vocês terem ideia, galera, aqui da cabine de comando dá pra ver até no para-brisa o adesivinho do IPVA de 97, lembra dele? Sim, aquele adesivinho escroto que era obrigatório. Retangular, né? Grande, com... Que coisa feia da peste, cara. É, mesclando isso com o fato de termos escolhido um cargueiro, fiquem de olho, porque teremos novos containers desembarcando em nosso feed. Sim, conteúdo novo pintando em nossa nave. E aí, Odak, o nosso ouvinte fiel que quer dar sua opinião, o que quer nos dizer, o que achou, o que mais gostou, o que podemos mudar, onde ele pode nos encontrar, Odak? As redes sociais, Twitter, nosso Facebook, nosso e-mail. Claro, cara, Facebook aí é o facebook.com/nostromopodcast, o nosso Twitter é o @nostromopodcast e... Diz aí, Mr. Travis, o nosso e-mail. contato@nostromopodcast. E lembre-se, mande a foto do seu gato, do seu aquário, do seu cachorro, dos seus peitinhos. Comente, curta, compartilhe e vamos descobrir por que os aliens caíram em Vegas. Cara, você tá falando de Conner aqui? Parece, né? Até aquela cena que eles estão correndo com a maquininha, assim, viemos em paz, mano, somos seus amigos, tá ligado? Eu lembrei muito de Conner. Demais, cara. O filme de hoje, Marte Ataca, é um filme de 96, dirigido pelo famigerado Tim Burton. Que eu acho que é até curioso, né, Odak? Porque é um filme que não tem assinatura dele, né? A gente vê diretores aí como um Tarantino, você coloca no canal, você sabe que tem sangue voando pra tudo quanto for lado. É um filme do Tarantino. Michael Bay, faíscas caindo pra tudo quanto for lado, faísca do teto, câmera girando. A gente sabe que é o Michael Bay. E o Tim Burton ali, ele tem aqueles detalhes, aquela assinatura, aqueles tons marcantes de cores que ele sempre usa. Personagens um pouco sombrios, não muito macabros, mas sempre mais pesados, né? A gente tem ali o Edward, Mãos de Tesoura. Tem o Ed Wood, né? O pior diretor de toda a história, o Cavaleiro Sem Cabeça. Aquela animação Noiva Cadáver. A gente assiste esses filmes, a gente sabe que é um filme do Tim Burton. E sem contar que sempre, pra lembrar aí, tem o Johnny Depp no cast desses filmes, né? E nesse não tem nada disso. Não tem nada de Tim Burton nesse filme, né? Exatamente, cara. E na verdade, Tim Burton sem Johnny Depp, fica difícil de você associar uma coisa com a outra, né? Além de outras coisas, Mr. Travis, o filme teve um orçamento aí de 70 milhões de Obamas e teve um lucro no mundo inteiro superior a 100 milhões de doletas. Cara, ET vende, sempre vendeu e sempre vai vender. Não, pode ser qualquer história, desde uma história psico-verdadeira, né? até uma história como essa que a gente tá apresentando aqui nesse cast. ET vende, de qualquer forma que você apresentar ET pro pessoal, pro público, ele vai vender. ET e Adam Sandler, os dois se vendem sim. O filme também, Mr. Travis, conta com um puto elenco, né? Um elenco de peso aí, incluindo aço da NFL, agente secreto e até umas delicinhas bem gostosinhas que estão em Hollywood. É mesmo. Exatamente, cara. O primeiro aí que a gente pode falar, que eu acho que é um dos caras mais bacanas do cinema, com tudo que ele fez até hoje aí, é o Jack Nicholson. Here's Johnny! Exatamente, cara. Ele tem, na verdade, um papel, duplo papel aí, né? Sim, ele é o presidente Dale e o investidor Art Land. E você sabe por que isso? Não sei, cara. Confesso que eu não sei. Cara, diz que reza a lenda, né, contada pelo Tim Burton, que quando ele entregou o roteiro pro Jack Nicholson, o Jack Nicholson gostou tanto que o Tim Burton falou pra ele, e aí, qual papel você quer fazer no filme? Ele falou assim, eu quero fazer todos. Só que o Jack Nicholson não é o Eddie Murphy, né, que interpreta todo mundo, acabou ficando só com dois papéis. Cara, o cara é apetitoso, né? Cara, é apetitoso. E ele realmente manda muito bem nos dois papéis. Exatamente. Cara, eu fiquei impressionado. No primeiro momento, assim, eu fiquei assustado. Falei, caramba, mas como é que o cara tá fazendo um agente um duplo agente aí, né? Tando na Casa Branca e menos de duas, três horas ele já tá em Vegas. Mas na verdade... Já tá em Vegas. Na verdade, ele... Até você se ambientar ali, você vê que ele tá exercendo dois papéis no filme. E... outra pessoa que aparece aí, né, a esposa do presidente, que é a Glenn Close, né, fazendo o papel de Marcia Dale. É, completando a família aí do presidente, a gente tem a Natalie Portman, né, nosso pato preto favorito, né, a melhor cena de siririca do cinema tradicional, como Taffy Dale. Temos também o classiqueira agente secreto Percy Brosnan, como Professor Donald Kessler. Temos também aí, o Dak, a Annette Bening, como Barbara Land. O campeão da NFL, Jim Brown, interpretando outro campeão, só que de pesos pesados, Byron Williams. Temos Luca Haas como Rich Norris e Michael J. Fox, o eterno tremendão, né, Odak? Esse cara aí, literalmente, é o tremendão. E tem também aí uma figura curiosa, que é o Tom Jones, né, que interpreta ele mesmo. É, e outra coisa que a gente pode falar aí, que a gente ainda vê o não tão famoso assim, Jack Black, né? Ah, sim, cara. Tem, ó, a gente tem papéis aí de Jack Black, tem a Sarah Jessica Parker, tem Danny DeVito, tem a Lisa Marie e tem a Christina Applegate também, cara. São vários atores que vão aparecendo aí no meio do filme. É, uma porrada, né, de gente famosa, uma porrada de gente legal que tá participando aí. A única questão que eu acho que só encheu linguiça é o Danny DeVito, né? Que qualquer filme que ele aparece como um cara muito secundário no filme. Sim, cara. É, o tamanho, né? Não dá pra fazer um papel grande, exatamente, né? Exatamente, pode ser. Pode ser. Ele não acha um papel à altura nunca dele. Nunca tem. Por isso que são sempre papéis pequenos. Exatamente, cara. Esse cara é foda. Bora pro filme? Bora pro filme. What is that? White House is coming out live. My fellow Americans, this is a momentous occasion. It is profoundly moving to know there is intelligent life out there. Alien life. And our world will never feel quite the same again. Mars attacks. Not anymore. We're going to take charge of this thing. Falando sobre o filme agora, Mr. Travis, a gente já na primeira cena aí vê uma casinha do interior ali, onde provavelmente é uma fazenda que a gente observa, né? E a gente vê um chinês ali, um filipino saindo de dentro da casa com um lixo pra depositar pra fora e chega um caipira de trator. Esse cara do trator, ele chega assim, nossa, o que que tá acontecendo aí? Tá comemorando o Ano Novo Filipino, que tá um cheiro de churrasco. Cheio de carne na fila dos filipinos. É, o filho da puta, né? O cara já chega zoando, cara, né? Tipo, cara, como é que o cara chega assim numa terça-feira tal, e falando isso daí? Mas não, o cara não, nada a ver, não tá acontecendo nada, mas eu tô sentindo esse cheiro estranho, né? E nisso sai os filhos do cara, né? Meio assustados. Começa a tremer tudo. Exatamente, começa a tremer tudo e o cara do trator fala assim, você tá ouvindo esse barulho? Parece barulho de cavalaria. E aí nisso, cara, no fundo da estrada ali onde provavelmente o cara do trator lá, o vizinho, apareceu, a gente vê uma luz, né, surgindo assim pela de subida e um monte de animal correndo em direção do pessoal ali pegando fogo. Tá aí a explicação do churrasco, né? Tá aí a explicação do churrasco. Cara, vendo essa cena, eu lembrei na hora de Sunset Riders. Sunset Riders, cara. Cormano. Seria muito mais difícil pra pular com o Cormano e essas vacas pegando fogo, tá ligado? O Cormano ia se ferrar, né? Assim. Sim. Cara, e legal que depois que passa essa cena aí, né, Mr. Travis? É, o pessoal tudo assustado sobe um disco voador por trás da casa, onde as crianças estavam, né? Sim, já pegaram uma vaquinha. Exatamente, ali, né? Cara. O disco voador passa na frente da lua, segue em direção a Marte, cara, e chegando lá você vê que, cara, é uma comunidade gigantesca de disco voadores, né? Já estão em esquadra prontos pra chegar. Exatamente, aqui, né? Eles estão prontos pra partir pra Terra, né? Com certeza os caras foram lá pegar informação, colheram essas informações aí que eles estavam atrás, e na sequência a gente já vê a cena mostrando, parece aquelas tropinhas do Age of Empires, quando você vai atacar a tribo rival sua lá, que você coloca os caras tudo em formação diferente e manda atacar ao mesmo tempo. Só faltou o padre pra converter, né? Mas é bem legal, cara. A cena é bem CGzão, bem simplona, né? Mas é legal, cara. É legal de ver. E é hilária, né? Exatamente. Eu adoro essa cena, cara. Ai, cara, e é muito disco voador mesmo que tá chegando na Terra. É impressionante. Tanto é que não teve como não ser notado, né? Porque a gente vai pro gabinete do presidente ali, nosso querido Jack Nicholson, recebendo algumas informações. É, na verdade, até o... Tem 4-5 pessoas ali dentro da sala do nosso querido presidente Dale, né? E o primeiro que tá falando ali é que devia chamar a imprensa, convocar, falar o que tá acontecendo, que as pessoas não podem ficar sem informação, né? Que isso é uma coisa que toda a população deveria saber. E claro, o presidente dos Estados Unidos estaria assumindo frente, de tentar um contato. Aquela coisa americana de sempre, né, Mr. Travis? Claro, cara. Eles têm que se aparecer maiores no mundo, né? E realmente, eu acredito que não seria diferente, né, velho? Os caras não vão pousar no Congo, vão falar com o presidente do Congo. Não, vão falar com o líder mundial. Exatamente, né, até porque se pegar tudo que a gente já viu até hoje, né, de civilização antiga, todos falavam inglês, né? Claro, tá lá Stargate, nosso segundo episódio, pra comprovar isso. Cara, exatamente. Então, inglês é a língua do mundo, né? Do universo, quiçá da Via Láctea. É a língua universal. Eu aprendi na escola que era uma linguagem universal. Então, exatamente, acabou. E aí, após o cara ali da imprensa falar com o presidente, o militar já se levanta, não, ignora a imprensa, nós devemos nos preparar aí pela estratégia de atacar aí a qualquer movimento dos alienígenas. E claro que o cara da empresa, não, nós devemos tentar manter um contato aí com a população e avisar o que a gente vai fazer, né? É, eles querem fazer o bonitinho. Exatamente. Né? E eles têm um argumento muito forte, né? Que a gente tem aí o Percy Brosnan aparecendo com o Professor Kessler. Exatamente, né? O Professor Kessler. Ele já tem uma opinião totalmente diferente, Mr. Travis. Ele, na verdade, ele questiona se realmente os ETs ali, os marcianos, seriam hostis, né? Já que não sabemos disso, né? De fato, se são ou não hostis. E aí ele fala que o mais interessante seria tentar aprender alguma coisa, trocar tecnologia com eles, uma vez que povos mais evoluídos do que os humanos teriam a tendência de ser mais amigáveis, amistosos, né? Sim, cara, e de fato é verdade isso. Não seria diferente, né? Um liberal socialista com razão. Exatamente. E depois de tudo isso aí exposto pro presidente Nicholson, né, pro presidente Dale, né, o querido Nicholson, a decisão é tomada, Mr. Travis. E qual que é essa decisão? O presidente Dale, ele vai discursar para toda a nação, né? Ele pede pro seu assessor preparar um discurso bonito, com palavras inteligentes, né? Para poder falar pra galera. Falou aí, povo dos Estados Unidos, encontramos vida fora da Terra, né? É, aquele discurso bonitinho que todo mundo quer ouvir. Sim. É, mas e enquanto isso tá acontecendo, Mr. Travis, a esposa do presidente Dale ali e a sua filha estão discutindo, né? E é uma discussão idiota, né, cara? Sem sentido, né? É, dá pra ver assim, que eles não tinham muita coisa pra fazer, porque primeira dama, né? Fica lá. E filha do presidente não pode sair da Casa Branca, então fica dando pitaco em tudo, né? É, e a esposa quer trocar a decoração da casa presidencial. É, o que é o clássico, né? Ninguém toca na Casa Branca, né? Ela quer mexer na Casa Branca, né? Não é a casa da Dinda, né? A granja do torto lá, onde A Tef, né, até fala, né? Não, essa aqui não é a sua casa, né? Exatamente. Nós não somos igual o Collor, né? Que foi lá e fez até sacrifício de cabrito dentro da casa da Dinda. Eu não acho que ele tava errado. Já tava tudo fudido, né? É, e parece até legal que nessa futilidade aí da primeira dama, vem um fotógrafo oficial da Casa Branca pra fazer uma foto dela, né? Se preparando pra receber os ETs. Ela vai abraçar o assessor dela, chega perto e ele empurra o cara, né? Assim, não, foto sou só eu, tá ligado? É, vaza. E aí a gente corta direto pra um cassino, né? Um cassino em Vegas, cheio de pirâmides, de tumbas, dos deuses egípcios, né? E a gente já vê o Bairão ali tirando foto com as freirinhas, né? E tem uma que é chinesa, parece, que ela dá umas risadas chatas do caramba, né, cara? Cara, é muito clássico isso, um ex-campeão de boxe peso pesado trabalhando aí num cassino, né? É esquisito, né? O que também é clichêzão, né? Esses caras do boxe sempre estão fazendo um subtrabalho depois que aposentam, né? Exato. E ela ali, ele tirando as fotos, recebe uma ligação, né? Quem que ligou pra ele, o Dak? É a Louise, a esposa dele, né? Acho que é a esposa dele, ele tá só morando longe dela. Mas a esposa tá ligando pra ele pra conversar sobre os seus filhos, né? Que eles saíram de casa e não estão voltando cedo. Então é naquela bagunça de Washington, né? Não estão voltando cedo, não. Ela fala assim, nossos filhos estão há 2 dias fora de casa. Ai, cara. E como é uma cidade grande, uma capital, né? Então ela tá preocupada realmente com a segurança dos filhos, onde eles realmente estariam, né? Sim. O Frank Underwood cresceu lá, caralho. Tem que tomar cuidado, né? Então, cara, é legal a observação. Aí ele fala assim, não, eu preciso desligar que o gerente tá de marcação comigo, que ele tá com evil's eyes pra cima de mim. É, o cara chato, né? O cara chato coitado, pra caralho. Coitado do Bairão não pode fazer nada, né? É, e do outro lado do cassino aí a gente vê o segundo personagem do Jack Nicholson, né? O investidor Art com sua esposa, né? Brigando ali com a Bárbara, né? É, exatamente, eles estão brigando ali, conversando sobre futilidades também, Mr. Trebs. É, a esposa tá brava porque o Art tá tomando o seu uísque, né? Falando que não deveria estar fazendo aquilo ali na frente e tal, não sei o quê. E o coitado do Art não tá nem aí, ele tá viajando, ele tá planejando o hotel dele, que é o Galaxy, que todo mundo vai querer se hospedar lá, porque quem vai pra Las Vegas, pro cassino, se hospeda num bom hotel, né? Uhum. Então, tipo, ele tá totalmente foda-se com a esposa, não quero saber o que você tem a dizer, eu quero pensar grande, eu quero crescer e fazer o meu Galaxy Hotel. É, e a esposa dele ali. É, a esposa dele ali com um discurso todo moralista, né? Não, a sociedade está ruindo por pensamentos como o seu, gananciosos, dinheiro. Só que ela começa a falar, ele dá duas fichinhas pra ela e fala assim: vai lá jogar no cassino. E ela se contradiz totalmente e vai toda feliz, né? Eu acho legal que ele fala assim pra ela assim: fique longe dos pretos, né? Não aposte nos pretos, filha da puta racista, tá ligado? Por um minuto eu cheguei a pensar que ela fosse talvez até testemunha de Jeová. É, cara, meio chata da porra. Nossa, que insistência, que não pode beber, que não pode fazer nada, que o mundo tá acabando, daqui a pouco vai jogar umas fichas de pôquer, sei lá que porra que ela vai jogar. E aí, dando sequência, a gente vai pra Nova York, né, Odak? Exatamente, Nova York ali a gente já tá vendo dentro da redação de um programa televisivo, né? O diretor do programa tá ali no telefone dizendo, vamos pro ar em 10 minutos, enquanto a apresentadora ali tá abanando seus pezinhos, tá naquela frescura de mulher, né? Sim, e essa apresentadora aí, ela, que tudo indica, é a esposa do nosso querido Tremendão, né? Exatamente, o nosso lindo J. Fox. Michael J. Fox. Porque o cara tá com um penteado, cara, que é de dar inveja pra quem não tem cabelo, viu? Não, e pra quem tem Parkinson, fazer aquilo lá no cabelo deve dar um trampo da porra, tá ligado? Não faz. É peruca, certeza. É, cara, e o Michael J. Fox, nesse filme aí, ele faz o papel do Jason, né? Jason Stone e a senhora Stone, que é a apresentadora do outro programa, que tá indo pro ar na sequência ali. Porém, uma ligação, parece que o presidente vai entrar no ar pra dar um discurso, pra fazer uma transmissão, né? Sim, rola uma invejinha ali do J. Fox, né? Do personagem dele, do Jason. Porque, assim, o Jason, ele é de fato um apresentador de jornal, né? Ele é um jornalista. E Exato. A mulher dele é, sei lá, uma Ana Maria Braga da TV ali. Ela tem um programa de moda, se eu não me engano. E ele fica meio puto, né? Fala, pô, por que vai entrar no seu programa e não entra no meu, que é de verdade, né? Aham, exatamente, ele fica putinho. Ciúmes da própria esposa, né? Sim, claro, mas O que vai ser uma constância ao longo do filme, né? Já vai. Já tô dando spoiler, já. Aí o presidente entra no ar, né? Exatamente, aí mostra lá o presidente, daquele jeito que a gente sempre vê o presidente dando discurso, né? Uhum. Num lugar super chique e tal, e ele começa a falar com a nação, com palavras bonitas, né, Mr. Travis? Sim, como o assessor dele preparou, né? Exatamente, aquele discurso. E aí ele fala ali, tá, não sei o quê, que a notícia que ele vai dar é talvez uma das notícias mais importantes, tanto quanto quando ele recebeu a notícia do nascimento da sua filha, ou quando ele se formou na faculdade, né? Uhum. E que isso aí está prestes a mudar a história da humanidade. E tá acontecendo nos Estados Unidos, né? Onde mais poderia acontecer? É, claro. É, ele fala, temos vida fora da Terra, né? Exatamente, uma incrível descoberta foi feita, que informações do Hubble haviam sido decodificadas e analisadas pelos melhores computadores do país. Cara, o Hubble já estava velho naquela época, tirou a foto do Hubble foi tão ruim que precisou jogar no Photoshop para ver que era um disco voador. Para melhorar, né? Para não saber, será que é poeira ou será que é um disco voador, né? Cara, ele ainda fala, né, que os melhores computadores do país e que essas fotos eram extraordinárias. Cara, aí ele confere, aí ele acaba revelando, né? É uma incrível frota de discos voadores. Sim. E ainda diz, né? Ele acaba dizendo ali não saber o objetivo de qual que era a visita desses UFOs à Terra, né? Mas que em 16 horas eles estariam chegando à nossa nação amada. É, eles não estão. A gente não sabe, mas eles vão chegar, né? Exatamente. Não sabe pra quê? Pra quê a gente não sabe. A gente sabe a hora, né? Quando vai chegar e aonde vai chegar. Depois de vermos que o Hubble realmente está funcionando, corta aí para o Sad Next do deserto, né? Somos introduzidos, então, a um outro núcleo do filme, né? Exatamente, cara. É engraçado que o filme, sim, ele apresenta rápido até, né, Mr. Travis? Vários núcleos distintos dentro dos Estados Unidos, mostrando diversas cidades e apresentando os personagens que vão compor ali aquela situação, né? Sim. E ali mostra, então, o Rich pela primeira vez debruçado no balcão ali do barzinho dele ali, onde vende os donuts, e assistindo o discurso do presidente, que tá falando que os ETs estão chegando e que alguma coisa vai acontecer, que eles vão estabelecer contato. É, ele é uma imigrante legal trabalhando no balcão, né? Exatamente, é sempre tem um imigrante legal. Vale, meu Deus, Virgem Maria! É, será que é aquela mulher que tava nos Goonies lá, trabalhando na casa do... Pode ser. Dos que irmãos, né? O Boca faz o translate, né? Aqui vai a cocaína, aqui a maconha, não misture tudo. Não, é, exato, não misture tudo. E ela fica se cagando, né? Uhum. Mas, e depois dessa cena aí do Rich, a gente já vê de novo o Byron ali dentro do cassino em Vegas, a gente vê o pessoal no Galaxy Hotel ali também caminhando, enquanto o Art tá falando com alguém no telefone, provavelmente fazendo algum acordo, né? Sim. Pra alguma coisa ali do hotel dele, pra tentar vender os royalties ou a divulgação do hotel. Então, assim, enquanto o discurso do presidente tá acontecendo, muitas coisas em volta, Mr. Chaves, também estão acontecendo com pessoas dando importância ou não. Sim, tem até o Danny DeVito parado ali jogando dado, né? É, tá jogando dado. Porra, não vai acontecer nada nesse lugar, que lugar chato do caramba, ele joga o dado sozinho, né? Então, assim, a gente tem bastante coisa acontecendo nesse meio tempo aí. A gente tem também a filha do presidente Dale ali comendo pizza, né, sem dar muita atenção para o que está acontecendo. Então, assim, mostra o contexto e a importância que é dada para a entrevista ali do presidente, né, para a declaração do presidente, em todos esses núcleos que serão importantes no filme, Mr. Travis. É, o que de fato eu acho que seria bem real isso, porque, assim, se eu tá de boa em casa, fala, declaração do presidente... Quantas pessoas que a gente conhece que vai parar pra ver? São poucas, cara. De jeito nenhum. Aqui no Brasil a gente bate panela. Exatamente. A gente vai pra janela, faz uma rebelião via Facebook, né? Sim. E vai todo mundo pra janela e revoltado lá bater. É muito importante não escutar o que o presidente tem de argumentação e bater panela. Muito importante isso. É, exatamente. E daí, cara, a gente já vê amanhecendo, né? Em Nova York novamente, Mr. Travis. O horário ali é 5h26 da manhã e, igual no Monstro do Armário, jornal para todo lado da cidade de Nova York, em todos os cantos dos Estados Unidos. Extra, extra, notícia, marcianos invadem a Terra, marcianos tentam fazer contato, confirmada a vida extraterrestre. E isso aí se desenrola, Mr. Travis, dentro da casa dos Stones, né? Onde ali o Jay Fox está conversando com a sua esposa. Tem um cachorro totalmente irritante que não para de latir enquanto O Jason tá conversando no telefone. É um pincher, cara. Pincher não é cachorro. É um chihuahua, não é, velho? Ah, não sei, cara. É um enviado do inferno em forma de canino ali. Foda-se esses cachorrinhos chatos pra caralho, né, mano? Eu fico torcendo pra eles latir tanto que eles enchem e explodem, cara. Mas nunca acontece. Eu pagava. Eu dava dinheiro pra ver essa cena acontecendo. Sabe o que, aconteceu com o pintinho que foi peidar e não tinha cu, cara? Porra, velho. Você vai trazer piada do pintinho agora? Ele explodiu. Que merda. Não, cara, mas depois, aí o Jason atende o telefone, Mr. Travis, e aí ele acaba passando pra esposa, né? Já que era uma ligação pra ela. Sim. E o que que era essa ligação, cara? Era um enviado, um emissário da Casa Branca ali, querendo comunicar que eles iam mandar o Professor Kessler, né, o especialista ali em ciências, aquele cara que convenceu o presidente que uma civilização com tecnologia avançada era pacífica, pra ser entrevistado no jornal dela, né? Exatamente, pô, imagina o Jason ali, o nosso querido... O tremendão, Michael J. Fox. Tremendão. Puto da cara, né? Porra, ninguém vai ligar pra mim, cara. Eu sou o âncora jornalístico da emissora. Eu, né, sou importante, né, da GNN. Ele ia dar... O Pierce Brosnan ia dar entrevista pra mulher de um programa de moda, cara. Justo, né? O Pierce Brosnan, né? O Pierce Brosnan, exatamente. Ah, até porque no 007 ele pegava todas as mulheres, né? Eu acho que foi intencional da parte dele. Pode ser. Com aquele cachimbo ele tava muito sensual mesmo. Nossa, demais. E a gente vai aí pra entrevista, né? É, e aí a senhora Stone, né? Toda orgulhosa que vai receber a ligação. Passa essa cena e a gente corta aí de novo pro deserto, né? Pra família do Rich, né? Exatamente, cara. A família do nosso querido Rich ali, o quase bobão irmão da família... Caipira, né? Sim. Ele entra e dentro do trailer ali, né? E já é recepcionado de forma magistral pela família, né? Exatamente. Enquanto o irmão mais velho e orgulho da família tá ali montando um rifle, né? Provavelmente se preparando pra se alistar no exército. É, ele fala que ele se voluntaria para ir para a Força Marciana. Força Marciana, exatamente. Tipo, será que ele tá indo pra equipe do Rock Marciano? Isso. E esse aí é o nosso querido Jack Black, né? O Jack Black, cara. Puta, uma cara de bobão, né? Cara de... É, muito molequinho ainda, né, cara? E engraçado que ele não perdeu a cara até hoje, né? Não, só os quilos ele ganhou. Só alguns quilos e alguns filmes ruins, né? É, exato. Só filmes ruins, eu acho, cara. Eu também. Talvez esse seja o melhor filme da carreira dele. Pode ser, até porque ele não participou muito, então não afeta muito no julgamento. Não afeta, né? Tá, e aí, cara, todo mundo tá sacaneando o Jack, no caso, o Rich, né, porque ele é meio bobão e etc ali, e valorizando o filho. Só que a avó não tá gostando do que tá acontecendo, né, Mr. Travis? Por quê? Porque, aparentemente, ele era o neto querido da velhinha ali, já que ele fazia tudo por ela. Trazia suco, trazia donuts, apesar de velhos, há 2-3 dias, mas ele trazia alguma coisa pra família ali se alimentar, né? Enquanto isso, Mr. Chabs, já em Washington, né, o assessor de imprensa tá ali, traz umas putinhas e tal, e ele para sua limusine numa viela. Chama umas gostosinhas pra conversar e tal, e pergunta se elas estão afim de um programinha, já que o dia dele tava sendo difícil, muita coisa pra resolver. Que discursinho, é claro, canalha, né, cara? Ah, discurso do cara que não tem o charme com a mulherada, não, né? Ele chega de limusine e fala assim, eu trabalho pro presidente, meu dia é todo estressante, vocês não querem me fazer relaxar? É, cara. Filho da puta tá pegando uma puta, né? Não precisa dar cantada. Não precisa contar história, né? Simplesmente, quanto é, entra aí e vambora. Exato. E, do outro lado, o coitado do Byron tá indo falar com o gerente do cassino pra ver se ele libera ele pra ir visitar a família, né, cara? Sim, ele tá ali todo preocupado, né? Ele falou assim, cara, meus filhos tão sumidos. Eu preciso ver o que tá acontecendo, né? É, cara, só que, porra, o gestor ali do cassino não dá a mínima pro Byron, né? Ele fala assim, mas você não era divorciado? Como se o cara que é divorciado mata a família dele, né? Não tem mais família, né? É, acabou o vínculo. Acabou o vínculo. É, e ele ainda fala assim, se prepare que o seu número começa em 5 minutos. Que filho da puta, cara. Cara, fiquei curioso, qual que será que era o número do Byron, né? O que ele fazia? Imitava o Mr. Bison ali, sei lá, né? É, porque em nenhum momento mostra o que ele fazia, né? Não, ele só tava tirando foto com o freira, né? Cara, eu acho que de repente ele fazia papel de uma múmia. Pode ser. Em fachada, ele não se mexia de forma alguma. Vai saber. E aí a gente vai pra entrevista da senhora Stone com o professor Kessler, né? Exatamente, cara. Ali já dentro do estúdio, né, eles trocam uns elogios, tal, não sei o que, você é bonitinho aqui, não sei o que, lá, blá, blá, blá. E eles entram no ar, Mr. Travis. Sim, e assim, é, cara, e a senhora Stone faz a primeira pergunta pro professor se não era estranho o fato de terem mandado uma sonda pra Marte e não terem detectado nada. Ele dá uma desculpa muito esfarrapada, né, velho? Nossa, que uma desculpa de bosta, né? Não, é uma conclusão genial, né? Ele fala que eles não acharam nada porque os marcianos viviam em cânions muito profundos lá. Cara, ele só viu uma esquadra de UFO chegando. Como que ele tirou essa conclusão, velho? É, cara, é muito esfarrapado, né? É muito James Bond resolvendo as coisas. E nessa entrevista aí a gente vê que realmente ela não era preparada pra nada, né? Que ela tá com as fichinhas com pergunta seguida, né? Ah, exatamente. Essa pergunta aqui, sei lá o que eu tô perguntando, né? Cara, e parece que ela é pior do que a Xuxa, né? No programa dela, quando ela ia fazer aquela entrevista de frente com a Xuxa lá, sei lá. Cara, e a gente vê que o Kessler, ele é um cara tão cientista foda, porque ele dá uma resposta muito científica pra ela. Ela fala que esse evento é tão importante quanto a chegada de Jesus à Galileia. Cara, eram os deuses astronautas, Jesus chegou de OVNI, caralho. Tô ligado. Puta, velho, é muito bosta as respostas dele, é muito genérica. É, e eles ficam ali dando uma sapecada em cada um, né? É, as gargalhadinhas, né? E, cara, você vê que tá rolando um flerte ali, né? E no meio da punhetagem dos dois, começa a perder o sinal da TV, né? É. Vai invadindo a transmissão ali, né? Rádio pirata entrando no ar, né? Aquela famosa imagem fora do ar dos anos 90 que estática, a gente conhece, né? Bem, né? Estática. É, cara, é engraçado. E o negócio fica estranho, né? Começa realmente a embaçar tudo ali. O pessoal, droga, o que tá acontecendo, né? O que é com a imagem? Os caras batem no monitor, batem nas câmeras, mas nada acontece, Mr. Travis. E nós vemos aí, então, o pronunciamento dos marcianos invadindo a rede de televisão pra falar primeiro pra nação, né? Exatamente. Só que engraçado, cara, nisso tudo aí, é que de dentro do estúdio onde tava ali a senhora Stone e o Kessler, eles meio que se levantam da cadeira assustados, né? Olhando em direção a um ponto fixo. E o Kessler vai lá e põe a mão na perna da senhora Stone. Na hora, cara, o Tremendão fica puto da cara. Olha lá, ele tá cantando ela. Tá dando tá em cima da minha mulher, né? O cara quer que se foda. O mundo tá acabando, saiu a imagem do ar. Ele tá preocupado que tá tomando a gampa ali, né? E os dois se levantam, cara, numa cena bonitinha ali, abraçadinhos. E no monitor aparece quem? Aparece pela primeira vez os cabeçudos, né, cara? Cara, e você sabe por que o marciano ele fala ac, ac, ac? Não? Dizem que quando os roteiristas escreveram o filme, eles não tinham como colocar os marcianos ali, apresentar, não sabia como que ia ficar os marcianos. Então, em toda a cena que tinha eles colocaram esse barulho pra preencher como fala. Eles escreveram ac, ac, ac, ac. E acabou pegando, os caras gostaram e ficou ac, ac, ac, ac. Cara, e é legal que aí essa imagem começa a ser transmitida novamente para os espectadores, Mr. Travis. E eles mostram dentro da Casa Branca ali o presidente com a esposa jantando e o seu cachorrinho, um Golden Retriever, né? Sim. E a primeira dama fala, eu não quero esse bicho na minha casa. Bicho nojento, né? E aí o presidente olha para ela, eu não vou servir nada na porcelana Van Buren. Que filha da puta recalcada, né? Que desgraçado da mulher, velho. Ela tá preocupada em servir coisa pro ET, né, cara? Vai saber. Mal sabe ela, que o ET que vem pra comer ela, né? Exatamente, vem pra fuder com tudo, pra atacar o terror na civilização, né? Ai, cara, que massa. E aí, após esse pronunciamento aí, ninguém entende o que os ET falaram, né? Exatamente, cara. O negócio fica totalmente confuso. E daí já corta pra uma sala, né, que dá pra ver pela janela aí ao fundo, acho que é a Casa Branca, e o professor Kessler ali com aquele cachimbo maldito na boca tentando explicar a anatomia do marciano, dizendo que o corpo dele é constituído de carbono e blá blá blá, blá blá blá, né? E diz que ele só pôde chegar até a Terra, o Mr. Travis, por conta que o corpo dele é constituído de nitrogênio, então ele consegue absorver oxigênio. Então é legal, cara, parece que eles têm todas as informações de como é o marciano. Já sabia tudo, né? Sem nunca ter chego lá, né, detectado o marciano. Ele fala assim, pelo tamanho da cabeça, ele é muito inteligente. E após toda essa visão que o professor Kessler dá dos marcianos... Esse discurso anatômico, né? Exatamente, cara. É apresentado por um assessor ali dos cientistas, eu acho, uma máquina, né, Mr. Travis? Sim, é o Energ Job Ultrassônico, né? Exatamente, do nosso Paul Walker. Sim, monstro do armário. Vai estar aí no link do post, hein, galera? E aí essa máquina é apresentada ali pro pessoal e eles explicam que levaram anos pra fazer aquela máquina, estudando todas as possibilidades. O cientista programa ali a maquininha, né, rebobina o vídeo onde o ET cabeçudo havia falado algumas palavras e consegue traduzir o que o ET havia dito, marciana. É. Todos com pele verde há 80 mil anos. Seus fluidos corporais, inclusive os sexuais, geraram raças mistas. Quantos anos ele diz? 80 mil, senhor. É a autodeterminação do cosmos, pois a escuridão é o combustível que existe como na colheita. Mas o que isso quer dizer? Cara, essa frase não tem sentido algum, né, velho? Fica todo mundo olhando pra mim. Fala, que porra significa isso? O que ele quis dizer com isso? É, e após dito aí a frase do marciano e o presidente até querer dar uma rascunhada ali, todo mundo se entreolha, né? Ele fala assim, ali. Quantos séculos mesmo, né? Quantos séculos? O que que isso quis dizer? Ninguém entendeu porra nenhuma, cara. É, e falando em pessoas confusas, né? A gente vai daí em outra cena, em alguma igreja em Vegas ali, né? Pra uma hippie alcoólatra, né, Odak? É, cara, puta. Ah, essa hippie quem que era? Era a esposa do Art, né? Sim. Ela fala ali pro pessoal, não sei o que, eu era uma alcoólatra, mas eu estou há 3 meses sem beber, todo mundo, palmas, bate palma, né? Parabéns. Exatamente, cara, e ela fala que tá empolgada, né, Mr. Travis, que os marcianos estão chegando na Terra, dizendo que ela está feliz porque havia vida em outro lugar, né, e com certeza esse outro lugar poderia ser melhor que a Terra, já que o povo era todo degenerado, né, que o povo estava sofrendo. Eles ouviram o nosso pedido cósmico de ajuda, né? E eles vieram para nos mostrar o caminho. Ela tinha que estar no Narcóticos Anônimos, não no Alcoólicos, tá ligado? Ela é muito chapada, né? Ela é muito drogada, cara. E ela ainda fala, né? Eles vieram para nos salvar. Aí eles estão tão perto ali, né? Que a gente já corta de novo a cena e já vai para outro personagem embarcando para Força Marciana, né? Exatamente, o Jack Black. Sim, o irmão Valentão tá ali embarcando no exército, entrando no ônibus. Tá dando uns pega ali na delicinha da Christina Applegate ali, né? Delícia. Beleza, ele vai se despedir do Rich, né, irmão dele. Ele dá um abraço em toda a família e chega pro Rich e fala assim, não mexe nas minhas coisas, hein, moleque? É igual eu faço com meu irmão, confesso. Exato, né? É normal. Quem tem irmão mais velho sabe como é. Foda-se, cara. Foda-se. Não mexe nas minhas coisas, aconteça o que acontecer. O bagulho é meu, caralho. Exatamente, cara. Cara, e aí ele monta no ônibus e parte, né? Sim, todo mundo fica ali triste e a vovó fica ali de estorvo, né? E o Rich sobra pra ele cuidar da vovozinha, como sempre, né? Por isso que ele era o queridinho da vovó, né, Odak? Exatamente, ele acaba tendo que levar a velhinha pro asilo, né? Sim, eles vão num diálogo muito diferente, né? Ele todo entusiasmado ali, né? E a avó dele falando assim, sim, Thomas, né? Chamando ele de Thomas, ela não reconhece ninguém, cara. Ela já tá com Alzheimer, né? É, ela fala assim, ele chega pra ela e fala assim, nossa, vovó, você deve estar empolgada aí com a chegada dos marcianos, você que deve ter visto tanta coisa nova na sua vida, imagino aqui, eu comparo com a senhora vendo o trem pela primeira vez, né? Aí ela fala assim, eu não sou tão velha assim, você tá louco? Ele fica de cara, né? É, ele acha que a avó tem 200 anos, né? Só pode. ela fica muito de cara, né? Apesar Sim. de estar com Alzheimer, ela tá meio que lúcida ainda, né? Eu acho massa que eles chegam no asilo pra deixar ela e ela tem um gato empalhado, né? Ela fala assim, que gato bonitinho, né? Garboso! Garboso, gatinho! Então, Dak, a velha é despejada no asilo, né, onde os idosos vão para falecer, e a gente vai para algum lugar em Vegas, né, com o Byron treinando ali, dando aquela corridinha matinal, né. É, cara, e tá com aquela corridinha, com aquele agasalho de lutador de boxe, né, e tá ali fazendo seu cooperzinho matinal, quando quem chega e o aborda de dentro da sua limousine... Presidente Leon, né, ou não, quer dizer, o Art, né. É o Art, é, a gente sempre confunde, né. E aí ele convida o Byron pra entrar dentro do carro ali, pra trocar uma ideia, né? Dizendo que vai ajudá-lo, que ele devia uma pra ele, né? Já que Sim. ele tinha ganho uma fortuna tempos atrás na luta do Byron. O terremoto da Jamaica. O terremoto jamaicano. Uhum. Aí o Art diz que tem uma pessoa aí que deve pra ele, né? E que ele queria que essa pessoa fosse lembrada aí. É, em suma, ele chama o Byron pra ser o agiota dele, né? É, na verdade, o cobrador, vamos dizer o assim, o cobrador, né? Aquele caçador de recompensa. Ele é um caçador de recompensa, porque ele ia lá pra bater no cara, na verdade. Ele fala assim, né? Ó, te dou $2,000 ali, você vai lá dar um murrão no cara aí, esse terremoto jamaicano que você mostrou nessa luta que eu ganhei dinheiro, e fica todo mundo legal, né? Só que o Byron dá um discurso moralista, né? Ele fala assim, já passei dessa, né, Odak? Exatamente, ele fala, não, eu já passei dessa, hoje eu sou um homem de família, né? Eu sou convertido, encontrei a lá. Na casa do senhor não existe Satanás. Sim. E que não comia nem carne de porco mais, que agora é um homem bom. É, o Art, ele escuta todo aquele discurso moralista e a única coisa que ele escuta é: você realmente desistiu do porco, né? É, e desde quando quem come carne de porco não é um homem bom, né? Pois é. E aí chegam os marcianos, né? Falar em carne de porco. É, cara, falando em carne de porco, é chegada a hora dos marcianos fazerem contato com a Terra, né, Mr. Travis? E aí chega a primeira mensagem oficial dos marcianos direcionando os seus posicionamentos, né, Odak? Exatamente, cara. Em algum lugar ali de si, Mr. Travis, tá o professor Kessler, tá Sim. O presidente e o general. Quando eles começam a trocar a ideia ali, aquela mensagem tá aparecendo, né? Uhum. E eles dizem que eles iriam pousar em Parhamp, no deserto de Nevada. Claro, vão pra Vegas, né? Exatamente, por que não, né? Por Quer que um lugar não? melhor pra gente aparecer aqui em Vegas? E o general já prontamente, Mr. Deb, disse que teria que colocar homens, que poderia estar ali em 8 horas, que poderia já combater ali quase qualquer coisa acontecesse, né? Porém, o professor Kessler ali acaba dizendo que não há necessidade de pôr tanques de guerras, que uma mensagem de boas-vindas seria mais interessante a dar pro marciano. É, podia impressionar mesmo, né, cara? O marciano chegando ali, todo bonitinho, e um monte de tanque de guerra, né, cara? Ah, exatamente. E aí, nesse momento, acaba que o presidente concordando com o general ali, Mr. Travis, uhum. e autorizando que o general mandasse alguns tanques de guerra, helicópteros, se deslocarem até o local pra poder fazer essa recepção marciana, né? É, ele dá um corte bonito ali, né, no general dele, né, no general Casey. Ele falando todo o discurso, ele vai pro outro general. Não, é realmente, essa é a sua oportunidade, vai lá cuidar disso, né? E é legal, cara, que você vê assim, o deslocamento militar pro deserto ali em Vegas, cara, é impressionante, você vê. Cara, é um cerco armado, né? Exatamente, você vê uns 8, 10 helicópteros, tanque de guerra, pelotão de fuzileiro. Você vê o Jack Black desenrolando arame de... o cabo... aqueles cabos... isolando, né, cara? Galera? É, isolando a área ali com arame farpado, eu queria dizer. Sim. E é engraçado que tá tudo ali, né, cara? Tá montado o circo, tapete vermelho estendido, arquibancada no fundo. Tem um palanque ali pra recepção, né, com... fleira, com budista, fleira não, né, velho? Com freira, budista. É, todo tipo de religião tá ali, né? É, parece aqueles festival de música que tem no deserto, aqueles Burning Man, tudo lotado de negro pra tudo quanto for lado ali, esperando o ZT chegar. E aí a gente vê do alto da montanha, tem gente ali esperando, também sentado no capô fazendo yoga. A mulher do Art. Né? Exatamente, a mulher do Art também tá linda ali, né? Sim. Então você vê que o negócio é um Woodstock, é um evento histórico, praticamente. Né, cara? É Woodstock, cara. Sim. É um monte de drogado, de gente louca, querendo ver ET. É, porque em sã consciência eu não iria ver o ET nem fudendo, tá ligado? Pra quê, né? Qual quê, o sentido, né? Sim. Cara, sabe o que eu fico imaginando? Fala assim, ó, os ETs vão descer no deserto em tal hora, tal local. O George Tsoukalos ali do History Channel, um maluco dentro da casa dele, balançando a mão em paralelo, igual ele faz Aliens, Aliens, Aliens, tá ligado? Seria mais um episódio do programa, né? Sim. Cara, porém ali, depois de tudo isso mostrado, Mr. Travis, a gente vê que o General Casey ali diz pro pessoal que querer que os marcianos sejam tratados com respeito, né? Que mesmo assim todos fiquem de prontidão, mas que quer que seja feito tudo bonitinho conforme manda o script ali da etiqueta, da boa conduta, né? Afinal de contas, o mundo estava de olho naquele evento, né? Claro, o mundo estava tão de olho que tá toda a imprensa transmitindo ali a chegada do disco voador. E ele chega lindamente direto no tapete vermelho postado para ele, né, Odak? Ele pousa ali perto do tapete e uma porta se abre e desce até o limite do tapete. Parece que foi calculado até o local de aterrissagem da nave, Mr. Travis. Sim, eles têm. Afinal, eles são extraterrestres, né? Eles têm uma tecnologia superior. Eles conseguiam calcular o tamanho da língua ali, né? E do alto da nave a gente vê, né, o cabeçudo aparecendo com alguns soldados atrás ali armados, Mr. Travis. Sim. E pela primeira vez, os marcianos descem na Terra. Sim, e é legal que a gente tem ali, enquanto eles estão descendo, a transmissão da mídia, como a gente estava falando, o McFly ali falando pela GNN, dizendo que estava orgulhoso por ser um dos seres humanos estarem ali e representando toda a raça humana, um dos poucos seres humanos recepcionando esse evento, e a mulher dele do outro lado ali, a repórter de moda, com o cachorro na mão, e ela dá a descrição mais perfeita e mais precisa do disco voador, né? Parece uma calota. Super culta mulher, né? Super ultra moderna. E aí a gente tem a primeira comunicação, né? O General Case vai lá recepcionar o embaixador marciano que chega ali. E ele estende a mão, né, pro marciano. Só que o marciano não cumprimenta ele, né, o Dak? É, exatamente. O marciano, ele, de repente, não tinha entendido o gesto, não sabe o que é, né? Mas a gente sabe que não é isso. Porém, a gente vê ali ao fundo aquele cientista batendo na máquina, tentando regular ela para poder traduzir a mensagem. E o general perguntando se estava pronto, né? Aí ele faz aquele símbolo que o Rich faz, né? Com a mão no vácuo, ele fala assim, opa, vou fazer o símbolo do Internacional dos Donuts, né? E ele faz ali e o marciano fala, ah... Enquanto isso ali tá o professor tentando traduzir a mensagem, né? Ele vai lá dando uns tapinhas na máquina, ajeita, até que ele consegue transmitir o que os marcianos falaram e o que o general americano fala, né? Boas-vindas, bem recepcionados. E acho legal na hora dessa tradução ali que os marcianos ficam tudo impressionados. Tem um que até quase cai de costas, fala assim, boca aberta, né, Odak? É, tipo, greetings. Os caras ficam impressionados, né? Estamos conseguindo estabelecer comunicação com vida extraterrestre. É, eles não são tão burros assim, né? Exatamente, cara. Engraçado isso. Cara, e depois que eles estabelecem a primeira comunicação ali, acho que eles falam que vieram em paz, né? Uhum. Aqueles hippies malucos ali ficam tudo, meu Deus, não sei o que, eles ficam todos felizes. E um hippie doidão pega e solta uma pomba, Mr. Travis. Sim, cara. Cara, o que motiva um filho de uma puta amanhecer no deserto, encher o rabo de droga pra ver um marciano e carregar uma pomba no bolso pra soltar na hora que fala em paz? Uma pomba branca, cara. Puta, só... Imagina se o marciano falasse assim, não, a gente veio pesquisar aqui, queria soltar um rato branco. Numa gaiola com esteira. Sim, só que a pomba dá um susto no embaixador marciano ali, né? Ela vai voando em direção a ele e ele arranca a sua pistola e pá! É, uma pistola que desintegra tudo, né? Sim, e ele atira, cara. Começa, né? Exatamente, cara. O pau tora ali, né? O marciano mata a pomba desintegrada e já manda um tiro no general também, que morre desintegrado na hora. Aí a galera fica em pânico, né, Mr. Traps? Todo mundo correndo, o pânico tá instalado ali naquela localidade, os maconheiros ali, os hippies estão tudo desesperados, sem saber o que fazer. A gente vê o Jack Black ali correndo, feito um idiota, cara, sem saber o que vai fazer. Ele pega a arma de um dos soldados ali que tinha sido abatido e parte em direção de um dos marcianos, só que também não sabe o que ele vai fazer com aquela arma, cara. É engraçado que é uma... Cara, é o rifle que ele treinava, né? É o rifle que ele treinava, que ele passou o tempo inteiro montando. E é até bonito, porque ele vai lá, ele chega num jeep com os dois esqueletinhos já mortos, já. Ele pega o rifle e sai correndo. Ele para numa pose linda do lado da bandeira americana, como um grande herói. Ele fala assim, morre, teu idiota. E a hora que ele vai atirar, a arma desmonta na mão dele, né? E ele acaba batido, né? Sim, o ET, claro que dá um tiro nele, né? E é engraçado que a família dele, de dentro do trailer, assiste a cena, né? Não é possível! É o nosso menino! Cara, o nego leva tanta bala aí que até o Tremendão morre, né, Odak? É, exatamente, cara. Ele morre, mas fica uma parte dele pra trás, né, Mr. Travis? Isso, durante esse pega pra capar e o trailer da senhora Stone acaba virando, e ele vai tentar salvar a mulher dele, a hora que ele alcança e dá a mão pra ela, ele leva um tiro e é desintegrado, só pra mãozinha dele ali. E os marcianos, sabe-se lá por quê, vão lá, sequestram a senhora Stone, o cachorro dela, a bolsa dela e a mão dele, porque a mão dele tava na boca do cachorro, né? O engraçado, Mr. Travis, é o seguinte, se o marciano atirou no Tremendão e ele tava de mão dada com a esposa, por que que desintegrou tudo menos a mão dele, quando que na verdade teria que desintegrar tudo, inclusive a senhora Stone? Maquiagem, certeza, maquiagem da mulher. Impediu, refletiu o laser. Esses cremes que a mulher passa na mão, sabe? Ah, cara, pode ser. Pode ser. Isolante térmico, chama isso. De repente, ela tinha uma caneta Bic no bolso, cara. Pode ser. Você tá ligado que canetas Bic são, na verdade, naves extraterrestres, né? Cara, não sei, velho. Depois você pesquisa esse texto aí, põe pros nossos ouvintes aí, porque tem uma teoria que as canetas Bic são de Marte, cara. Ó, boa, vou pesquisar. Depois você pesquisa que isso aí é assombroso, diria. E eu mordi tanta caneta na minha vida, cara, será que é uma sonda? Pode ser, cara, de repente é isso que tá aí te prejudicando, hein? É, melhor morder uma caneta do que ter uma sonda anal, né? É verdade, cara, isso é verdade. De boa, Marciano, continua investigando. Ai, cara. Depois de tudo isso aí que aconteceu, Mr. Chaves, de a gente ver a senhora Stone, seu cachorro, a mão, a bolsa dele ser levado pra dentro da nave, começa aquela discussão do que seria feito ali como próximo passo pelo pessoal da Casa Branca, Mr. Chaves. Sim, cara, afinal, teve um ataque, né? Exatamente, porém o professor Kessler ali, ele acaba sugerindo que como alguém soltou uma pomba ali e causou aquele tumulto todo, aquilo ali poderia talvez ter sido interpretado como um sinal de hostilidade, né? Sim. E que deveria ser reparado, na verdade, aquela comunicação com os marcianos para tentar novamente uma conversa. É, com certeza o problema era a pomba, né? Exatamente, cara. E o mais legal, o que é nisso aí, Mr. Chaves? É que o pessoal que levou anos para desenvolver aquela máquina de tradução consegue fazer no mesmo dia outra. Sim. Não, ele já tem o sketch, né? É só montar de novo. Exatamente. E a partir desse momento eles começam a transmitir as mensagens pro espaço, né? E essa mensagem é recebida na nave espacial. E de dentro delas, cara, achei muito engraçado essa cena que a gente vê os marcianos tudo de sunga trabalhando, cara. Deve estar um calor da porra naquela nave, né? Cara, é legal, porque quando mostra os marcianos recebendo essa mensagem, a gente vai ali pra uma bancada com todos fazendo experimento ali. Tem lá o ET de sunga que pega a mensagem e sai correndo, mas a gente vê ali a pomba queimada ali sendo ressuscitada, a mão do Michael J. Fox provavelmente seria usado como algo vibratório, porque ela tá viva como mãozinha da família Adams, tem ali os marcianos se assustando com um batom, e até o marciano no fundo ali carregando uma vaca nas costas, né, Odak? Talvez a vaca do começo do filme que eles tacaram fogo. Cara, é muito engraçado, bicho. É muito engraçado mesmo, porque de dentro da nave, você vê ali todo mundo de sunga, cara, mostrando esse monte de objeto, esse monte de acontecimento ao mesmo tempo. É bizarro, é desordenada a coisa. Os filhos da puta não tinham ar-condicionado, é por que ficar todo mundo de sunga, né? Cara, e aí a mensagem chega, Mr. Chaves, e ela lida pelos líderes da espaçonave. Eles começam a rir pra caralho, né? Eles dão muita risada, cara. É engraçado que quando eles vão conversar com o chefão, eu acredito que o chefão mora ali, né, dos marcianos. Aí o imperador mesmo, o imperador marciano. Exatamente. Ele tá com uma revista que claramente a gente pode ver que é uma Playboy na mão, né? Sim, tá vendo? Escondido no meio de um livro qualquer ali. E quando a imagem corta pra visão do marciano, a gente vê que é Playboy da senhora Stone, né? Sim, ele olhando pra ela numa cápsula, falou assim, ahá, ele junta as mãozinhas e esfrega uma nota assim. A mão da punheta chega a tremer. Chega a tremer. Aquela tirinha do pica-pau. Sim. Ai, cara, é muito. Essa parte é uma das partes mais divertidas do filme, na verdade. Sim. Na minha opinião, assim. E eu acho legal que assim como os marcianos estão estudando o que eles pegaram aqui na Terra, o que eles coletaram, no outro lado aqui do. Claro que teve algum marciano caiu ali durante todo aquele tiroteio, alguém foi atingido e nós também estamos estudando os marcianos aqui, né, Odak? Exatamente, cara. Você vê ali que o professor Kessler, junto com uma equipe de cientistas ali, de estudiosos, biólogos, sei lá, médicos, né, estão fazendo ali uma pesquisa detalhada no corpo do marciano e eles tentam explicar que alguma coisa estranha está acontecendo ali, Mr. Chaves. É, ele começa a fazer a autópsia ali, ele fala assim, porra, não tem órgão sexual, mas em compensação tem essa cabeça grande aqui, que deve ser cheia de esfínteres e glândulas, por isso essa inteligência é tão extraordinária, e ele enfia a mão dentro do crânio e só pega já o bozano ali, né, só fixador de cabelo verde e nada de glândula espacial, né. Cara, a representação dos marcianos nesse filme é muito engraçada. É muito bem feita, cara. Eu adoro. Eu espero que vocês sejam assim. Não, eu gostei, cara. E realmente eu também espero que se eles puderem fazer uma visita pra gente, que eles sejam realmente nesse aspecto. Sim, ia ser muito bom. É, cara. E de novo já volta ali pra dentro da espaçonave, né? Uhum. Onde começa aparentemente ali os ETs ali, os marcianos estudando o corpo da senhora Kessler, né? Sim. Um dos marcianos tá segurando a cabeça dela na mão, enquanto o corpo dela ali tá sendo transplantado a cabeça daquele maldito cachorro que ela carregava pra todo lado, né? O canino enviado dos infernos. Eu acho legal nessa cena que no fundo a gente não vê em nenhum momento eles pegando o palhaço, mas tá lá o palhaço do It, do filme do Stephen Hawking, preso lá dentro de uma cápsula, olhando aterrorizador assim pra todo mundo, falando assim, eu vou te pegar, tá ligado? Eu acho massa isso. Cara, confesso que eu não vi isso daí. Ah, que legal, cara. Só que nem tudo é alegria nesse daí, né, Mr. Travis? Nem tudo é pesquisa, claro que não. Nem tudo é estudo. Senhora Stone já virou uma cabeça de cachorro? Como que vai ser alegria, né? Que eu acho massa que os ETs colocam a cabeça de cachorro, eles são sádicos, filho da puta. Porque ele pega a cabeça dela, ainda viva, né, dentro de um jarro e aponta pro corpo dela. E rachando o bico dela apavorada lá, né? E ela tá, tipo, gritando, sendo borbulha. Parece um Aquaplay, né? Enquanto ela tá gritando ali, a gente vai pro velório, né? Tondão. Velório do Jack Black. Sim, o Jack coitado, Black enterrado. Né, cara? Coitado não, cara. Que se foda. É, também, mas a gente só tá falando disso aqui pra constar, né? Sim, tá no filme, só tá no filme, vamos falar, né? É, já pra dizer que ele teve um fim digno, né? Sim. Cara, e aí legal que de novo a gente vê o Byron ali aparecendo no filme, né? E nesse momento ele tá ligando pra esposa dele, Mr. Travis. Ele realmente tá empenhado em visitar a família ali, porque ele tá preocupado com os filhos dele também que não voltam pra casa e tal, né? Como a gente já disse anteriormente. E ele avisa que em 16 horas ele estará voando com destino a DC pra poder visitar a sua família. Eu acho legal, o filme ele sempre volta pra esses núcleos. Quando acontece alguma virada, ele mostra tudo que todos os personagens estão fazendo, né? Pra não ter nenhum link espaçado ali, né? E enquanto ele tá fazendo tudo isso, a gente recebe uma resposta dos marcianos, né? Não, exatamente. A gente vê ali que o Kessler, ele tá deitado ali, sei lá, debruçado com a cadeira ali, esperando que chegue uma resposta, né? E essa realmente acontece, Mr. Travis. Essa resposta aí dos marcianos é recebida no meio da noite ali. O Kessler fica todo faceiro e diz que eles querem se desculpar e ainda pedem pra fazer uma reunião pra falar com todo o Congresso, cara. Eles querem falar no lugar do presidente ali, né? Onde o presidente do Congresso discursaria. Eu acho legal que tem um direcionamento, eles vão de fato falar no Congresso e aparece na porta da Casa Branca os policiais com faixas. Proibido aplausos e proibido pombas, né? É engraçado, né? Já tá. Tipo assim, tá tudo já no script. Não pode bater palma, não pode ter pomba, então vamos se comportar. Galera, vamos assustar esses caras de novo, né? É, exatamente. E nisso a nave ali pousa no jardim da Casa Branca. E os marcianos são recebidos no Congresso, Mr. Travis. Sim. O embaixador marciano, ele entra pelo aquele corredorzão largo da casa em si, né? Uhum. E ele chega ali no púlpito e começa a dizer algumas palavras. Só que ele fala muito rápido, acho que não dá tempo de traduzir. Ele pega e saca a arma. Ele saca a arma e mata, cara, uma galera. Ele desintegra uma galera. Eu acho massa que ele dá uma zoada, porque ele tá falando assim, aí ele abaixa. Todo mundo abaixa, ele tira a mensagem, né? Parece um saco de camisinha, né? Um rolo de camisinha. A mensagem. Aí todo mundo fala assim, ó, ele só vai ler. Aí ele abaixa de novo. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, mata todo mundo. E tudo cara, transmitido ao vivo, né? Tudo ao vivo, exatamente. E o Kessler, cara, o professor Kessler ali, chato, hein? Tão chato quanto aquele velho professor do monstro do armário. Pennyworth. O Pennyworth, ele tenta estabelecer uma comunicação com o imperador ali, né? Uhum. Dizendo que eles têm que conversar, que eles não podem fazer aquilo ali, só que ele acaba tomando uma coronhada espacial. E desmaia e é levado pra dentro da espaçonave ali, da nave espacial dos marcianos, cara. Enquanto ele é levado, os militares atrás atirando na Casa Branca, o que é até meio sinistro pros americanos. Clichê até, talvez. Clichê também. E a velhinha no asilo lá, vendo na TV, ela fala assim, ah, eles destruíram o Congresso. Os velhos estão um pouco se fudendo, né? Sim. Conta-se o mundo. É, destruíram a Casa Branca, claro, a gente tem que ter uma declaração do presidente, né, Odak? Falou, pô, não, gente, exatamente. Calma aí, né? O presidente convocou de novo ali a imprensa, né, Mr. Travis? Cidadãos americanos, é com o coração apertado que falo a vocês esta noite. Como sabem, hoje cedo, o embaixador marciano e seus acompanhantes atacaram e mataram muitos dos nossos representantes em pleno Congresso. Eu terei uma conferência com outros líderes mundiais com o passar do tempo e alivia-me saber que, trabalhando juntos, nós em breve chegaremos a um ótimo resultado. Obrigado. Presidente dos Estados Unidos. Sim. E ele acaba dizendo que eles foram atacados dentro de casa, que é, uma resposta seria dada aos extraterrestres ali, mas é que era para a população ali levar suas vidas normais, né? Irem à escola, fazer tudo que costumava fazer, que aquilo ali não afetaria o modo de vida americano, the way of life, né, cara? Way of life, sim. É, eles são superiores, né? Calma, gente. É só um ataque aí e a gente vai continuar a vida, normalmente. Nunca, exatamente. Né? Nunca. Nunca. Nunca mais será igual, né? É, nunca mais. E o presidente ali acaba mostrando um sinal de fragilidade, Mr. Travis. A gente tem que ressaltar ali que ele diz nesse discurso dele que ele vai conversar com líderes de outras nações para chegarem num consenso do que eles vão fazer. É, então, cara, ele é o líder de... Na verdade, assim, eles são os líderes militares, né, cara? Oficialmente pro mundo moderno. A gente não vai falar que a Índia tem bomba nuclear pra caralho, né? Não vai falar que a Rússia, a China, são os Estados Unidos que mandam, né? Então ele fala, ó, vamos pegar opiniões aí e vamos ver quem que a gente vai atacar, né? De que forma a gente vai atacar, né? Como a gente vai reagir a esse ataque, né? É. Até porque ele tá recusando o tempo inteiro as propostas do general ali de usar... armamento nuclear, né? Exatamente, ele chegou a sugerir, né, o armamento nuclear ali. O general sempre chega e fala assim, nuke them all! E ele fala assim, não, vamos conversar. Não precisa disso, né? Exagero. Cara, mas e aí de novo ali mostra dentro da espaçonave ali dos marcianos, uhum. O professor Kessler sendo totalmente, sendo não, né, ele já tá totalmente desmembrado. Cabeça já tá pendurada num equipamento, o dorso dele, peito, as coxas, a perna. Cara, ele tá bizarramente desmembrado. Ele tá pior que o Tiradentes, né? Cara, o corpo dele, pior que o Tiradentes é foda. O corpo dele tá tudo fodido ali. A gente vê que tá tudo esticado, a pele secando ali, pendurada no varal, tipo fazendo carne seca. E só a cabecinha voando ali, numas anteninhas escrotas, né? Cara, tá muito engraçado. Eu confesso que eu lembrei na hora do Tiradentes, aquela foto clássica do Tiradentes. O nosso inconfidente mineiro. Que lindo. Vamos fazer a revolução com 6 caras e 3 estilingues. E ali, na hora que ele quer mostrar essa cena, a gente vê que a senhora Stone, já no corpo do cachorro, né, maldito, sim, ela chega e troca uma ideia com o professor, né? Uhum. Cara, e após a gente ter visto essa cena bizarra da senhora Stone conversando com o professor Kessler totalmente desmembrado, a gente já vê no solo, né, um ônibus chegando ali próximo da Casa Branca e uma mulher descendo do ônibus ali com um jeito de andar completamente bizarro, estranho, né? Sim, balançando os braços. Exatamente, ela flutuava, tal. Eu tô até fazendo um movimentinho da dança dela, que jeito dela andar aqui. Eu também fiz pra falar. E nisso, quem chega? Aquele maldito assessor de imprensa da Casa Branca ali, para sua limusine, com aquele charme que lhe é peculiar, né? Dizendo que ele trabalha na Casa Branca e tal, e se ela não gostaria de conhecer o local. Que cara idiota, né, velho? Sim. O cara usa o mesmo papo com todas as mulheres, cara. E aí, claro que ela aceita, né? Ela já tava com planos de invadir a Casa Branca, por que não usar esse Zé Mané que quer fazer isso daí? Ah, o Jerry já deu toda a entrada pra ela ali, né? Vamos seguir em frente, né? Exatamente, aí ele entra dentro da Casa Branca, passa pelos corredores e leva ela direto pra sala Kennedy. E é engraçado que ele erga a cabeça e tem um botão que abre a sala, Mr. Sim, James. Ele fala assim, ah, ele contando toda a historinha da Casa Branca, né? E ela cagando pro bagulho. Cagando e andando, ela só tá visualizando com aquele anel dela de câmera, né? Sim. É uma câmera IP no anel. Sim, uma câmera IP. Cara, e na sala Kennedy ali já o tonto do Jerry acaba oferecendo ali um drink pra ela, mas ela nem dá atenção nenhuma pra ele, né? Sim, nada, cara. Muito pelo contrário. Eu acho até massa que a gente vê claramente que ela não é uma humana ali, né? Na hora que ela desce, ela começa a andar naquele jeito esquisito, até pela trilha sonora e pelo anel dela mostrando pros marcianos. A hora que o Jerry vai buscar o drink, Ela anda igual o marciano atrás dele. Aí ele vira lá normalmente. É, só faltou fazer os... Só faltou isso aí, porque de resto, cara, tava muito evidente que... Tava muito que ela... evidente, né? É, mas o Jerry, né, pinto louco, doidinho pra dar uma furada, né? Opa. Quem não, né? Quem não? E é engraçado que no desenrolar da cena ali e tal, ele já deita com a marciana na cama, começa a passar a mão no pescocinho dela e quando ele vai começar a beijar ela, né, ela não mostra, assim, muito intimidade com o ato do beijo e ele fala assim, ah, vamos tirar o chiclete da sua boca, ele coloca o dedo dele dentro da boca dela pra arrancar o chiclete, cara. Só que ela pega e morde o dedo dele, né, do Jerry, e ele acaba perdendo a ponta do dedo ali. Cara, ela dá uma dentada linda, velho. Ela cospe o dedo dentro do aquário. E cospe longe, né? Cospe longe, cospe bruto o bagulho. Eu acho que ela fez um curso com o Mike Tyson e com a Rose, cara. Cara, pode ser, porque é bruto o bagulho que ela faz. Cara, e nessa dentada aí, nesse arrancar de dedo, acaba rasgando o disfarce dela, né? Ela fica com metade da boca exposta ali, né? Exatamente, ela revela o seu lado marciano, né? Sim, seu lado mais íntimo, né? Exatamente, cara. E o Jerry tenta dar uma reagida, mas ele não consegue chamar ajuda, né, o Mr. Travis. Ele vai até tentar, mas ele recebe uma porrada na cabeça ali que acaba caindo desacordado. Sim, cara, bonito. E a marciana solta, o que ela vai fazer? Vou mandar pela Casa Branca, né? Exatamente, vamos explorar o local. E ela começa a andar, e claro que ela tá procurando o quê? Tá procurando o quarto onde tava o presidente. Afinal, a Casa Branca é pequena, devia estar do lado ali, né? É, não deve ter muitos cômodos naquele local, não. Nem cômodo secreto. Não, nem o serviço secreto ali. Afinal, tá de madrugada, ninguém trabalha de madrugada, né? E, não, é até porque é um pecado, né? Insalubridade, essa questão de grana ainda mais na crise que devia estar naquela Sim, época também. Sim, claro. E aí, cara, ela acaba achando o Mr. Travis. Ela acha o quarto presidenciável, né? Sim, tá o presidente e a esposa dormindo lindamente com o seu Golden Retriever do lado da cama, né? Exato, cara. E quando ela filma com o anel que todo mundo lá na nave acaba visualizando que ela havia encontrado o presidente, ela se prepara pra atirar no presidente ali, né? O cachorro, ele ouve, acho que um barulho, alguma coisa assim, e pula em direção. Pula não, na verdade ele late e... A Marciana acaba atirando no cachorro e não acertando em ninguém. E aí o presidente deu, claro, né, que no intuito e no ímpeto de salvar sua família, ele parte pra cima e cai no confronto direto com a Marciana, Mr. Travis. Porrada, né? Exatamente, cara. Só que, claro que nem tudo são flores ali. O presidente, depois de uma luta violenta, corporal e brutal com o marciano, é rendido e levado, Mr. Travis. É, ele faz ele de refém, né? Ele sai andando pela Casa Branca, né? Ninguém atira, né? Exatamente. Só que o marciano também, naquele ímpeto sanguinário dele ali de fazer bagunça, ele acaba tirando a arma da cabeça do presidente pra matar um periquito que não tava fazendo nada demais, cara. E o presidente é muito ligeiro também, ele tem treinamento militar, só pode. Ele se agacha e o marciano acaba sendo alvejado com tiros, né? É, a hora que o marciano atira no periquito, o Mitch, que é o cara do serviço secreto, que tá sempre acompanhando a galera ali, ele fala pro presidente, abaixa! E a hora que o presidente pula, todo mundo, pá, pá, pá, já era o marciano, né? E, a partir desse momento, cara, acho que é hora de declarar guerra. Sim, porque os marcianos falam, porra, falhou o nosso plano aqui, infalível, né? Então, vamos atacar de fato, né? Exatamente, ele manda que todo mundo ali se fique de prontidão pra poder começar a fazer um revide contra o pessoal da Terra, né? Uhum. E é engraçado que você vê, tipo, quase que um Fordismo dentro daquelas naves espaciais, né? Os cabeçudos entrando nas máquinas ali, sendo vestido por roupa, aquele capacete que deixa a cabeça deles maiores ainda, pegando a arma, então você vê que o negócio é em sério, Mr. Travis. Cara, não fala isso, que se o Tsukalos escutar o Nostromo, ele vai falar que o Henry Ford era um alien. Eu falo assim, linha de produção, quem tinha inventado isso antes? Aliens. É um Fordismo espacial, Fordismo cara. Fordismo espacial. Cara, vai, de repente, o motor das naves de produção aí dos alienígenas é Ford. Pode ser, cara. Não duvido. Diz descarta a possibilidade a partir desse momento. É, eu acho legal que após o Fordismo ali, né, decretada a guerra, todo mundo vem, a gente vai pra outra autópsia na Terra, né, desse alienígena que tentou matar o presidente. E um dos cientistas destacados ali, ele ressalta a teoria do Pierce Brosnan, né. Ele fala que o chiclete que o alienígena estava mascando, ou o alienígena, já que eles não têm sexo, né? Era concentrado em nitrogênio, por isso ele precisava mascar o chiclete para respirar. Tirou o chiclete e ele morria, né? Exatamente, por isso que até ele acabou reagindo contra o Jerry, arrancando o seu dedo, né? Exatamente, cara. Então, é, fica comprovado, na verdade, a teoria do professor... do professor Pierce Brosnan aí, que os aliens precisavam... É, exatamente, que eles precisavam do nitrogênio ali pra poder sobreviver no ambiente da Terra. Isso, e a nave aí, as naves começam a chegar a Washington mesmo, cara, e a gente vê uma excursão de escoteiros ali no monumento a George Washington, né, aquela piroca de mármore branco que tem no meio de Washington, e os escoteiros vendo, ah, que bonito, a nave chega, fala, não vou atirar nos escoteiros direto, né, vou fazer mais bonito. Ela atira no monumento, o monumento vai pra cair, só que ele cai do lado errado, aí ela vai e vira a nave. E joga pra cima dos escoteiros de volta, cara. É engraçado que os escoteiros estão correndo de um lado pro outro e eles estão, tipo, puxando aquela piroca gigantesca pra cair nas crianças. Parece coisa de desenho do Pica-Pau, sim, cara. É muito bom, cara. É muito engraçado, cara. E no meio dessa molecada aí, desses escoteiros, tá os dois filhos do Byron, né, Mr. Travis? É, eles estão, na verdade, na excursão do colégio, né? Eles até comentam no Byron, numa hora no telefone, e falam assim, ah, pai... amanhã a gente vai visitar a Casa Branca, né? Você vai chegar que hora? Ele até comenta ali, a gente comentou que ele chega 16 horas depois. Que hora que os moleques iam estar na Casa Branca fazendo um tour ali, né? Isso, é, então. E como tá acontecendo essa excursão ali, tem a galera que tá pro lado de fora, tem os filhos do Byron que tá ali pro lado de dentro. Os alienígenas começam a invadir a casa, a Casa Branca, Mr. Travis. E o pau tá atorando. E num dos momentos aí, quando o pessoal tá querendo evacuar o presidente... junto com a sua esposa, sua filha ali, a filha acaba desgarrando do bando ali que tá protegendo ela, e a esposa tenta voltar pra salvar a filha, né? Só que um ET acaba acertando ali, um marciano acaba acertando aquele lustre gigantesco da Casa Branca. O lustre de Nancy Reagan. Exatamente, cara. Toda aquela lazarenta da esposa do presidente sabia de onde vinha, de quem que era, quanto custava, cara. Então é engraçado que ela é muito dinheirista, né? Sim. É, cara, e é bonito de ver o Lúcio caindo em cima dela, né? É bonito, né? É tão bonita quanto a rocha caindo na cara do Kevin Costner no Sim, nosso cast anterior. Tão bonita quanto. É, e o tiroteio comendo pra todo lado, né? Os filhos do Byron que estavam ali já estudando, naquela excursão chata, aquele tourzinho. Eles já veem um ET caindo morto ali, que o serviço secreto bateu, e eles pegam as armas deles e começam a atirar. Até porque essas armas, e até os ETs, eram igual o jogo de videogame que eles brincavam no fliperama, né? É, engraçado assim como no nosso cast de Stargate, que nós falamos assim, pô, mas os caras pegaram a arma daqueles bichos estranhos lá e já sabiam utilizar ela, o filho do Byron também sabia utilizar armas marcianas. Mas aí então... é a inteligência do roteiro, Stargate é de 94, Mars Attack é de 96, Stargate fala de uma civilização egípcia, o Byron fazia o que no cassino? Ele interpretava uma inteligência, um egípcio. Exatamente. Ele então, já tinha passado pro filho dele. Tudo tem conexão. E aí a gente faz aquela ligação que tudo no Egito foi construído por naves espaciais, trazido pra cá. Exatamente, cara. Tava fácil. De repente tem um link em tudo isso daí, Mr. Travis. Afinal, o gatilho de uma Uzi hoje, de uma AK-47, é o mesmo gatilho de uma besta das antigas, né? De um trebuchet, né? Lá, Mr. Travis, das antigas, tava lá, né? Cara. Então é tudo... Eu acho que... tá conectado, independente do período e da época em que aconteceu. E enquanto morre ali a esposa do presidente, né? Todo mundo fica parado. Byron, eles vão lá e dão um esporro no serviço secreto, né? Tá esperando o quê? Vão lá salvar o presidente, né? E começa a tirar. E os moleques partem pra salvar o presidente. Sim. Então, eles são na verdade, também sem nenhum treinamento militar, os moleques são quase SEALs, né? Claro, afinal, é videogame, né, cara? A gente já viu em vários filmes aí, videogame salva a vida, né? Sempre salvou. Sempre ou acaba salvou. Com elas, tipo no cinema lá em São Paulo, né? Também. Falando nos Estados Unidos, né? Pra que falar em Estados Unidos, né? A gente tem casos aqui. Exatamente. Enquanto isso, o ataque não é só em Washington, né? O ataque é massivo. Tanto é que a gente vai pra Vegas, a gente tem o Art apresentando o novo cassino dele pros investidores, né? O Shake, a Medula, né? Sei lá o Shake que ele fala. E todo mundo fala assim, não, olha lá o que tá chegando atrás, olha lá. E ele, não tem nada, escuta aqui, só mais 5 minutos. E o cassino dele é... Plá, derrubado, né? É, ele quase que vislumbra ter acertado na Mega Sena, né? Porque marcianos chegando na Terra, ele tem um hotel com o nome Galaxy, né? Sim, cara. E sabe o que é mais curioso dessa cena? Porque, assim, o hotel, o cassino que é derrubado ali, é realmente um cassino real, que tava para ser demolido para a construção de um novo cassino ali. Assim como corriqueiramente acontece em Vegas. Eles fazem mega eventos para demolições de cassino. E acabou que o local que eles estavam demolindo, que na verdade era um restaurante, tinha o formato de um disco voador. Cara, que coisa que bem vai se calhar na época da produção do filme. Não, foi perfeito, né? Tudo correu como manda o figurino. Sim, literalmente nesse. Exato. Então as cenas que a gente vê ali do cassino caindo é uma cena real, realmente aconteceu aquela demolição. Aconteceu a demolição num cassino, num hotel, né? Onde a ideia dele era aparecer com nave espacial. Então tudo se encaixou nesse momento aí. Exatamente. E falar em clichês, como naves espaciais e o cassino, a gente vai pro Tom Jones cantando em outro cassino, né? No mesmo cassino que o Bairro trabalha. Use you want to be. Cara, é muito legal porque o pau tá torando ali, né? Aí as luzes se apagam com o Tom Jones cantando e daqui a pouco, na hora que acende, no lugar das dançarinas, tem um monte de as back marcianos. Então, os marcianos, né? Esses marcianos são muito zoeira, velho. Eles têm teor de humor muito pesado, sim, cara. Sim, velho. Ah, velho, eu acho que não faria diferente, não. Cara, é muito legal. Você vê que eles substituem as dançarinas ali, as back vocals, e eles estão dançando igualzinho. Então, e na hora que acende a luz, eles começam a tirar pra tudo quanto é lado, né? Sim. Tudo quanto for lado. E a galera entra em pânico e o Tom Jones, desesperado, também começa a correr. E ele quer, logicamente, salvar sua pele, Mr. Travis. E ele dá de topo com o Byron, né? Exatamente. E ele fala que tá sendo atacado, que tem alien atrás dele. Só que o Byron, no primeiro momento ali, tá meio cético, né, Mr. Travis? É, o Byron, ele já tava ali armando plano pra ir pra Washington, pra visitar os filhos dele, né, pra rever. E acho legal que fecha todo o circo, né? Porque ele tá conversando com a mulher do Art, que já tá toda preocupada com a série de eventos que vem acontecendo. Que ela até viu o marido sendo morto por um ataque ET. Ela viu o marido, isso. E ela fala assim, não, eu tenho um avião, tá ali e tudo. Fala assim, a gente só precisa de um piloto, né? O piloto. E aparece o Tom Jones. Aparece o Tom Jones. Não, eu sei pilotar. Não, eu sei pilotar, vamos embora então. Ela fala, não, mas eu quero ir pras cavernas de Tahoe. Sim, ele não. E o Byron fala, não, mas eu quero ir pra DC. Então fica naquilo lá. Então foda-se, vamos correr pro avião, depois a gente vê o que faz. E no meio dessa discussão a gente vê o Danny DeVito chato como sempre chegando ali, né? Oh, você é o Tom Jones? Um autógrafo? Alguém? Uma caneta, né? Cara, que cara chato, que Robert, né? Que Robert, né, cara? E assim, todo mundo sai correndo ali. Aí vai o Byron, a viúva do Art, né? A Bárbara, a delicinha da Cleópatra que tava ali junto com eles. Isso. O Tom Jones, piloto de avião, piloto de fuga, e o Danny DeVito, né? Exatamente, cara. Eles estão fugindo, né? Estão, de qualquer forma, querendo chegar no avião ali da Bárbara. E é legal que a gente vê nesse meio tempo, Mr. Travis, os marcianos correndo por Las Vegas ali pelas ruas e eles estão segurando uma máquina, né? Sim. Que é a máquina que traduz a mensagem. Ah, viemos em paz. Queremos não paz. Não fujam, somos seus não... amigos. E atirando pra todo mundo. Fila das putas, cara. Que bando de marciano lazarento, cara. É muito bom, cara. Ah, cara, é muito bom mesmo. Sim. E a gente vai daí pra Perksville, né? Porque o Rich, ele tá preocupado com tudo que tá acontecendo. E ele vai ver a loja de rosquinhas que ele trabalhava sendo destruída pelos aliens. E ele vai atrás da família dele, né? Afinal, vai atrás da família, né? Na verdade, exatamente, cara. Ele vê que a loja vai ser atacada pelos marcianos, ele pega e vaza, cara. Não, vambora, não vou ficar aqui não. E ele vai pra casa dos seus pais lá, né? E o pai dele lá, a família dele acaba dando uma arma pra ele pra... Como bom rednecks, né? Exatamente, ajude a gente a proteger o nosso trailer. E nisso, cara, a mãe só quer saber da televisão. É, eu vou proteger minha televisão, ninguém leva ela daqui. Eles podem destruir tudo, mas a minha TV não, né? E o Rich, familiar como ele era, né? Ele fica preocupado, mas e a vovó? E o pai dele fala assim, não, a vovó já é um caso morto, né? Fica aqui com a gente. E o Rich fica puto, né? Fala assim, ah, proteger aqui o caralho, eu vou lá buscar a vovó, né? Exatamente, cara. E aí ele sai do trailer, né, Mr. Travis? Ele sai do trailer, cara, e ele monta na sua caminhonete ali e parte pra poder salvar sua avó. Só que nesse momento, tem um casalzinho que tá transando ali, gostosinho, dentro de um outro trailer, e chega um robô gigante, né? Cara, tipo... esse casalzinho é a Christina Applegate que tá ali. É a mulher, a viúva do irmão do Rich que tá lá. O defunto nem esfriou, ela já tá lá dando pro outro. Já tá trepando, literalmente, já. Como diria na linguagem da roça. É, eu acho massa que chega esse Megazord alienígena, e ele pega os trailers e bate um no outro, assim, é igual a criancinha, batendo o carro no ar, de frente, trombando, né? Querido, encolheu o bebê, querido, né? Querido, encolheu, exatamente. E ele vê ali a caminhonete do Art fugindo e ele sai correndo atrás, né? Exatamente, só cara, que nesse momento de fuga aí, a gente vai vendo um monte de coisa acontecendo aí, até o presidente dos Estados Unidos recebendo uma ligação do seu querido Maurício. Uma das cenas mais bizarras, né? Cara, não é bizarro, porque assim, os ETs eles desembarcam na França pra conversar com o Maurício, que era o presidente francês. E os franceses não são conhecidos por guerra, eles são conhecidos por serem pacifistas, né? É, e ele pega e liga, né, pro presidente D e fala assim, eu tô aqui com... Ah, e um detalhe importante, Mr. Chaves, é que o presidente Dale, no caso, ele tá dentro daquele QG militar ali. Sim, pra tomar a decisão do que vai fazer ali, porque... É o War Room, né? Ele tá dentro do War Room, ou Situation Room, né? Como a gente viu no 24 Horas, do Jack Bauer, né? Não, exatamente, cara. E nesse momento ali, a gente até vê que o presidente Dale assina aquele termo lá pra poder usar armas de destruição em massa, que seria uma bomba nuclear, né? Até que enfim, né? Enfim, né? Só que daí ele recebe a ligação do Maurice. Sim. E ele fala, tô com o embaixador marciano aqui, liga. O quê? Com quem é que você tá? Saia daí. Quando negociamos uma trégua, né? Olá, Maurice. Tá vá? Très bien. Tenho uma boa novidade. O embaixador marciano está aqui e negociamos um acordo. Maurice, saia da sala. Saia agora. E quando corta pra cena de volta lá no escritório, lá no local onde o presidente estava, assim, com a Torre Eiffel ao fundo, você vê que os marcianos estão metendo bala em todo mundo, dando risada, e a torre caindo, cara. Que cena engraçada, filha da puta, destrói tudo, velho. Eles querem que se foda. Outra cena muito engraçada, cara, é ver que uma outra espaçonave chega no Monte Rushmore, né? Sim. Onde o Riquinho morava, vale ressaltar, né? Sim, o Riquinho morava lá mesmo. Tinha um, o cofre da família era lá. Exatamente, cara. Então ele tinha tudo ali. E você vê que os malditos marcianos dão uma esculpida, né? Colocando um novo rosto no Monte Rushmore. E esse é a única coisa que eles, cara, não destroem, né? Eles transformam, né? Eles transformam, exatamente. É, nesse meio ponto aí a gente vai ver. Vai caindo o Wondrous Sky, vem a lave de vingança, destruindo todo o Capitólio de Londres. A gente vê a Ilha de Páscoa. A nave jogando boliche, né? Fazendo strike. A gente vê o Taj Mahal com os marcianos tirando foto do Taj Mahal. Não, vem mais pra cá, vem mais pra cá pra tirar foto. Na hora que ele vai clicar, a nave destrói. Ele, pá, ele tira foto da explosão, né? Não do Taj Mahal. Não do Taj Mahal, ele tira foto da explosão, exatamente, cara. Sim. E é legal que nesse momento já corta uma outra imagem, né? E a gente fala assim, caralho, bicho, mas Godzilla, né? Deve ser no Japão. Sim. Mas não é, né? Na verdade tá mostrando como é que fala? O ET assistindo os filmes, né? Os exatamente. Filmes locais aqui, os filmes nossos. Eu acho até massa que nessa troca de canais que o ET faz ali, ele vê um monte de coisa, vai passando ali o Gojira, ele vê os gatões, e ele para no Batman, que é o filme do Batman do Tim Burton que ele tá assistindo. E ele faz assim, e troca de filme. E já troca de filme, sabe? Não quero ver essa porra, não. Tipo, que bosta. Que bosta. O Tim Burton pedindo desculpas ali pelo que ele fez. Cara, é muito legal, cara. Essa parte é muito legal mesmo. E nesse ponto aí, o ET assistindo na TV ali, a bomba atômica é enviada, né, Odak? Exatamente, cara. A bomba atômica é enviada. Então, você vê que o pau vai torar realmente, cara. Sim, o pau estamos em vai... guerra, né? Exatamente, cara. Só que, novamente, pra onde a gente vai... Vegas. Vegas. Viva Las Vegas. E ali a gente vê aquela trupe, né? Os cinco correndo, fugindo ali pra chegar no avião. Quem que voaria de avião naquele momento onde a Terra tá totalmente invadida por naves espaciais? Enfim. Cara, até porque a primeira cena que aparece das naves chegando, eles destruindo um jetinho igualzinho que eles querem pegar, né? Mas isso não vem ao caso, né? Pra gente julgar aí. Claro que não. E aí a gente vê que o filho da puta do DeVito, né, Rudy, ele resolve seguir por outro caminho, que ele na verdade não quer seguir o Byron ali, que ele acha que vai dar errado aquilo. É, ele fala pro Byron que... assim, fala, só porque você é o maior, você vai ser o líder, né? Exatamente, ele vaza pra um outro canto. E aí ele acaba encontrando o Mr. Travis, um marciano ali pelo caminho. Sim. E ele tenta estabelecer uma conversa ali, né, de... Ele fala assim, vocês destruíram tanto mundo, vocês vão precisar de um advogado, né? E ele oferece, não, vamos fazer aqui, eu posso ser seu advogado. Fica aqui com o meu Rolex, cara, ele lembra muito o Saul Goodman. Sim, cara, muito pilantra, velho. Muito scumbag. Eu tô fudido, então vamos ver o que, que dá pra fazer aqui pra resolver o meu lado. Better Call Saul, Danny DeVito. Better Call Danny DeVito. Better Call Vito. Better Call Vito. Mas é claro que o ET dá um foda-se, mata o Lazarento. Lógico, né? Vai se fuder, né? E cara, aí o Rich tá fugindo, né? Exatamente, ele tá fugindo e aquele robô idiota tá atrás dele, Mr. Travis. Só que quando ele chega ali no hospício onde a avó dele tá internada ali no... Hospício não, velho, né? É um asilo. É um asilo. A avó tá louca. Vai saber, louca, né? Ela tá alisando um gato empalhado. Né? Ela tava louca, né? Eu acho que o robô não consegue frear e passa reto, Mr. Travis. Ele tromba nas torres de energia, acaba tropeçando ali, né? É, exatamente, ele cai ali e meio que morre, né? Na verdade, ele... Cara, é até bonito de ver, porque assim, tem um ETzinho controlando lá dentro da cabeça dele. Pá, pá, pá, pá, esse é um exoesqueleto gigante ali mesmo. E olha que ele cai, o robô tropeça e vai, mostra a cara do robô assim, e o ET trombando, tipo, no para-brisa dele, e o ET pra todo lado, né? É, exatamente, cara, é engraçado demais. É tipo Power Rangers. Sim, muito Power Rangers, cara. Só faltou a voz do Bryan Cranston ali pra dublar ele, né? É, exatamente, cara. O Zordon ali, sei lá, que... Nossa, que bosta, velho. Cara, e é legal que quando o Rich chega ali no asilo e ele entra, os marcianos estão... Eles veem que a velhinha ali, a avó do Rich, tá ouvindo um som no seu headset, né? Sim. No seu Microsoft LX300. Exato. Assim como o nosso. Que vai estar no link do post pra você poder comprar depois. Exatamente. É, que se for fazer algum cash aí, por favor, usa um fone bom, né? Sim. E aí o marciano pega e vai e chama os outros amigos dele com uma arma gigantesca. Não, vamos foder com essa arma. Vamos zoar, né? O marciano é da zoeira, né? O marciano é da zoeira, não ia ser uma morte normal. E aí quando chega, cara, aquela arma gigantesca ali, aparece o Rich, Mr. Travis. Sim. E ele grita, né, pra avó dele. Quando a avó dele se vira pro lado pra ver o que tá acontecendo, o fone despluga do aparelho de som dela ali e tá tocando uma música que na verdade é... que é ensurdecedora até pra gente, né, que não é marciana. Sim. E faz com que a cabeça dos marcianos acabe explodindo dentro daquele capacete. Eu acho massa que as cabeças dos ET vão explodindo ali e a velha olha pro Rich e fala assim: nossa, Rich, acho que esses homens estão muito doentes. Ela não tem nem ideia do que tá acontecendo, velho. E engraçado que ela reconhece o Rich pelo nome certo ali. Sim. Né, na primeira, né? Ela não troca pelo Thomas, pelo Billy, por ninguém, né? Ela chama o Rich pelo nome correto dele. Exatamente. E aí a gente acha a solução, né, cara? Tem uma música que vai desmoralizar o ZT, né? Literalmente de explodir a cabeça, né? É de fritar o cérebro do ZT, né? Sim, exatamente. E a gente volta, cara, daí pra Washington, né? Volta pra DC ali. Não depois de Cristo, volta pra Washington. Exatamente. E o bicho tá pegando, na verdade, Mr. Travis. Só que o que acontece ali, cara? A Casa Branca tá sendo totalmente destruída, né? Dentro do War Room, né? No Situation Room. Exatamente, cara. E é aí que a porta de aço daquele complexo onde tá o presidente escondido é explodida. E os aliens entram ali, né? No caso, o embaixador, aquele cabeçudo maior de roupa azul, né? E lá o general tenta acertá-lo, mas é em vão, Mr. Travis. Ele arranca a arma e fala assim: quem vocês pensam que são? Nós somos o exército dos Estados Unidos, nós não vamos desistir até nunca, né? Exatamente, só que o marciano pega ali pum, pum, e acerta o general, ele acaba diminuindo como se tivesse tomado a pílula do encolhimento do Chaves, cara. Pílulas de nanicolina, né? E ele vai encolhendo e fala assim: nós somos o exército dos Estados Unidos, nós não vamos desistir nunca. E o marciano pisa nele. Como o Scarface faz, né? I fucking like a fucking cockroach, né? Ele pisoteia e mata o general, né, cara? É massa, e o marciano toca o terror, atira em todo mundo ali, mata todo mundo que tá, só fica o presidente, né? Porque afinal faz muito sentido, né? Todo mundo sendo atirando e o presidente atrás de uma cadeirinha de escritório se protegendo. E realmente uma cadeira de escritório ia fazer muito sentido se proteger ali, né? Com certeza. E aí que o presidente, dentro da sua função democrática de conversar e estabelecer uma diplomata, relação, né? Diplomática, né? Ele acaba falando assim: porra, por que você está fazendo isso? Será que o universo não é grande demais para nós dois? Hum, que tudo isso? Por quê? O universo não é grande o bastante para nós dois? O que há com seu povo? Podemos atuar juntos? Por que inimizade? Por sermos diferentes? É por isso? Pense no que poderíamos fazer. Pense na fortaleza que seríamos. A Terra e Marte unidos. E aí o presidente começa a questionar, né, o ET, porque que eles estão destruindo tudo, se eles podem se juntar e de repente tornar-se a maior potência do mundo, né? Intergaláctica, né? Exatamente, cara. E aí você vê que o marciano ele vai ficando meio que... Ele se comove, né? Ele se comove, cara. Chega é o discurso bonito, né, que ele faz. Exatamente, cara. Chega a dar uma... Ele uma chora, suada... né? Ele chora, cara. Dá uma suada no capacete do marciano, né? E aí o presidente oferece a mão, né? O, perdão, o ET oferece a mão ali pra dar um aperto com o presidente. Fazer uma trégua, né? Na verdade, o que que era, cara? Era uma cilada, velho. Era uma bilada, assim. It's a trap. O marciano lazarento saca a arma e mata o presidente. Cara, não, você... ele não saca uma arma. A mão do marciano era uma mão falsa, né? É verdade, cara. Isso, é, e a mão do presidente, e a mão sai andando por todo o presidente, assim, e como uma lança, e atravessa o presidente no meio ali. E o presidente morre. Cara, em qual outro filme do mundo você vê o presidente americano sendo assassinado, velho? Dessa forma escrota ainda. Eu acho massa que quando o presidente morre, a hora que ele cai no chão com essa lança fincada no meio dele, a lança estica mais um pouquinho e hasteia a bandeira marciana, né? É verdade, e aí eles olham pra bandeira e fazem o sinal internacional das rosquinhas, né? Que era o símbolo da bandeira. Tá dominado, né? Sim, o presidente morreu agora. Agora fodeu, moço. Agora fodeu, cara. Mas enquanto isso, o Rich e sua vovozinha estão com a caminhonete, com um alto-falante muito potente. Deve ser um Tomahawk, daqueles que os manos usavam aqui na nossa região, né? Yo! E estão tacando o terror com aquela música lá que eles acabaram de descobrir que matam os marcianos. É, afinal, cara, quem que não tem um sistema de som daquele pronto em caso de uma invasão alienígena, né? Ah, exatamente, cara. No Walmart, no IKEA da vida nos Estados Unidos, deve ter pra vender essas porra, né? E ele fala pra avó dele, ele fala assim, não, vamos em direção à rádio, né? Eles vão pra KWBS pra divulgar isso pro mundo inteiro, né? Exatamente, nada mais... certo de acontecer do que a música ser inteiramente propagada via rádio. Claro, exatamente. Por que não, né? Por que não? Afinal, os marcianos só invadiram as estações de TV, né? Exatamente, cara. E agora, por outro lado, Byron e a sua trupe toda encontram o avião e eles estão se preparando pra partir, Mr. Travis. Uhum. Quando entra a Bárbara, a Cleópatra, o Tom Jones ali, eles estão preparando os instrumentos, conversando e tal. E o Byron vai abrir a porta do hangar onde o avião tá escondido. Só que quando ele abre a porta do hangar, cara, tem uma cacetada de marciano, parece que fazendo... Tem uma tropa ali, né, se preparando, recebendo instrução pra onde que eles vão atacar, né, parece. Exatamente, cara. E é engraçado que o... Vai o Byron e a Cleópatra ali na porta, né, e ele fala assim, não... Vão vocês pro avião que eu vou distrair os marcianos enquanto isso. Enquanto isso, Tom Jones tá lá ligando o avião, ele liga o rádio do avião e tá tocando já a música do rádio, né? Exatamente, o Rich já tinha conseguido chegar até a rádio pra... Pensa numa antena foda, música. Né, velho? Não, ó, tá no mundo inteiro isso aí. Tá no mundo inteiro, Wi-Fi pra quê, velho? Vamos usar sinal de rádio. Ah, eles colocaram até no Spotify. Tava no Spotify, certeza. Cara, e aí o Byron, coitado, vai em direção dos marcianos, Mr. Travis. Ele sabe que... Provavelmente ele não vai sair dali vivo, né? Uhum. Mas ele encara, cara. Ele encara os marcianos ali. Vou morrer como homem, né? Exatamente. A fim de chamar a atenção dos ETs para que o pessoal que tá no avião possa decolar e ir embora, Mr. Travis. E ele literalmente faz o que ele prometeu, né? Ele encara de frente a frente, tete a tete mesmo o ET, né? Ele chega ali como ex-campeão peso pesado e fala assim, só eu e você, sem armas. Ele tava com a arma dos ETs na mão, ele solta a arma. Tira metade da roupa lá que ele usava, os ornamentos de faraó do cassino. E o ET vai lá tirando aquela capa que ele usava, né? Vai entregando pros outros e vão pro boxe, né? E o Byron é bom mesmo, cara, porque ele acerta tanta porrada no marciano que chega trincado. Cara, os caras deram tiro de 9mm naquela porra e não estourou o vidro. Ele no soco, ele derrubou aquela merda. ele derrubou aquela merda, cara. Então, você vê que o Bairão realmente era um cara foda, cara. Ele era foda, velho. E nisso, ele vai lá lutando, o avião decola. Só que assim, a hora que o avião decola, claramente, o pessoal olhando ali de dentro do avião, o Bairão derruba o primeiro, os marcianos que estão em volta não vão deixar barato, né? Vai todo mundo pra cima do Bairão, aquela muvuca, faz montinho nele. E a hora que o avião tá lá no alto, eles olham só os marcianos saindo daquele bolo e o Bairão caído no meio, em cima de um X, né? Do heliporto certinho. Ele tá tirado, literalmente, né? Tá morto ali, né, cara? Cara, e é engraçado que lá em Washington é mostrado que a esposa dele sente que alguma coisa não tava legal, né? Porque o Bairão não tinha chego ainda. É, ela era sensitiva, né? A hora que aparece ele morrendo, ele ia falar assim... aconteceu alguma coisa com o Bairão. Exatamente, cara. Enquanto isso, a música tá sendo tocada em todo canto, né, Mr. Travis? Os ETs explodindo. Tá foda, cara. Tá todo mundo explodindo, cara. Inclusive as naves dos ETs, né? Exatamente, porque na verdade, como as naves são tripuladas, né? Sim. Por ETs, então eles estão morrendo ali. Com certeza os ETs estavam sintonizados na rádio terráquea, né? Uhum. E eles acabam que morrendo tudo ali, fazendo com que as naves se choquem, né? Sim, cara. É, as naves vão batendo, vão caindo, a maioria. Inclusive a nave que tá ali, o Professor Kessler e a Senhora Stone, né? A cabeça voadora e o cachorrinho com cabeça de humano. E eles se despedem ali lindamente, né, o Dak? Nossa, a cabecinha chacoalhando e tal, e acabam conseguindo dar um beijo ali de despedida antes da nave explodir, Mr. Travis. Oh, que lindo. Ah, que bonitinho. Eu confesso que se a Lívia, minha esposa, tivesse assistindo, ela teria chorado, cara. Teria chorado, né? Nessa fase dela agora. É lindo. Que acha teria... Eu entendo. E depois de tudo isso aí mostrado, Mr. Travis, a gente já vê que... na verdade, a vida tá novamente florescendo, né? Você vê que... Sim, porque esquilos... os marcianos foram derrotados, né? Exatamente, cara. Você vê que os esquilos estão saindo da toca, os São Paulinos... Oh, os veados também estão saindo da... os bambizinhos ali, né? É, estão saindo dos seus esconderijos. Todos os animais estão voltando novamente pra natureza ali, pra luz do dia, né? Inclusive o Tom Jones, né? Exatamente, você vê o Tom Jones sair de dentro da caverna ali, com certeza a caverna de Tahoe, né? Sim, onde esse filho da puta pousou esse avião, né, cara? Cara, não quero nem saber. Mas deve ter pousado, assim como as naves marcianas, naquele lago, né? Pois é, e sai lá o Tom Jones da caverna, todos os animais, e ali tá a delicinha da Cleópatra e a viúva do Art junto com ele, né? Eu espero que o Tom Jones tenha faturado as duas ali naquele tempo, enquanto ele esperou ali, né? Ah, merece, né? Ele devia ter uma lábia boa, né? Viveu em cassino, ele falou assim, não, gente, só sobrou nós aqui, vamos repopular a terra, né? Tomara, né? Sim. E a terra sendo repopulada ali, terra sendo reconstruída, a gente vai pro que sobrou dos mandatários de Washington, né, Odak? Exatamente, cara. Você vê que poucas coisas sobraram ali, Mr. Chaves, na verdade. A gente vê que realmente e novamente os Estados Unidos havia vencido e derrotado uma ameaça de proporções gigantescas, né? Uhum. A gente vê a Casa Branca destruída e, por outro lado, também a gente vê que os mariates estão tocando uma música ali pra... Cara, homenagear. É muito escuro. É porque assim, não sobra nada, cara. Quem sobra ali pra mandar no mundo é a Taff, né? Que é a filha do presidente Dale. Afinal, era uma monarquia, né? Só pode. Não tinha nada de democrático nos Estados Unidos. Morreu o presidente, mataram os militares, mataram todos os membros do Congresso. Ninguém vai mandar. Quem vai mandar? A filha do último presidente, né? Exatamente, cara. E ela como tá toda ali... sua genialidade, né, Odak? Ela vai pra onde tem aquela estátua do George Washington sentado ali, que o Tim Burton cagou no filme do De Volta pros Macacos dele, falando em filmes do Tim Burton. E ela tá lá na escadaria, todo o monumento atrás demolido, e três mariates ali, uma bandinha de mariates tocando o hino dos Estados Unidos. Porque quem sobrou foi só o México, né? Eles destruíram o Taj Mahal, Ilha de Páscoa, o caralho é quatro, só sobrou o México pra tocar música ali, né? Pra ter uns mariates, né? Sim, só pode. Aliás, esses mesmos mariates é o que estavam no Breaking Bad, será? Ah, pode ser, cara. Cantando a musiquinha do cartel, né? Do cartel, exatamente. Porra, você... Cara... Que foda. E depois disso aí você vê que a filha do presidente, né? Do presidente, a Taff Dale ali, ela faz um discurso, né? Agradecendo que a nação tá em dívida com os dois ali e tal. E acaba dando uma condecoração ali pra avó do Rich, né? E também pro Rich, Mr. Travis. Sim, ela dá a mesma medalha que o Kevin Costner recebeu no último no último cast nosso, né, Odak? Exatamente, cara. Aquela medalha pelo ato de bravura de ter salvo o mundo. Ato de bravura, porque o Rich e a avó dele salvaram o mundo, né? Exatamente, cara. E o Rich faz o discurso, né? Nossa, um belo discurso. Belíssimo, cara. Preparei um discurso, posso falar? Claro, é apropriado. Olá, pessoal. Primeiro eu queria dizer que... Dá pra falar mais alto? Não tá dando pra ouvir. Bom, eu queria dizer que há muita gente no mundo que fez muito mais do que eu fiz e são eles que deviam estar aqui recebendo uma medalha. Eu quero agradecer a minha avó por ter sido sempre tão boa pra mim e por ter ajudado a salvar o mundo. Então, agora, eu acho que nós só temos que recomeçar e reconstruir tudo nas nossas casas mas eu estive pensando que, em vez de casas, podíamos viver em tendas. Porque é muito melhor. Bom, é só isso que eu tenho pra dizer. Obrigado. Vamos reconstruir nossos lares, mas não vamos morar em casas. Vamos construir tendas, que é muito melhor. Cara, que cara idiota, né? Não é à toa que ele era o bobão da família, né? Sim, cara, eu acho massa que ele vai falando o discurso, falando essas neiras, e tem um cara falando assim, fala mais alto, não tô te escutando. Ô, cara, mas o Mr. Trapp, se pensar ali, ele acaba que meio que flertando com a Taff, né? Flertando não, ele ainda olha pra ela e fala assim, ó, não fique acanhada não, se quiser pode me dar um beijo. É, cara, acho que rola ali, de repente, o Rich vai ser o próximo presidente. Ué, cara, mas que é mais sentido que isso? Por já, que não, já né? Que a gente já definiu que era uma monarquia, que ficou a filha do rei ali, porra, vamos traçar essa menina, né? Vamos comer a menininha, vamos se tornar rei. Se pá, um dos mariates ali era o Mindinho, só olhando ele falou assim, ahá, né? A minha oportunidade. Cara, que bosta, Mindinho é maldito também. Ele Mindinho tá aqui, maldito, né? E aí, a gente, todo mundo condecorado, né? Os mariates tocando, o Rich pegando a filha do presidente, a vozinha recebendo a medalha. A gente vê que o Byron não morreu, né, cara? Cara, ele conseguiu sobreviver a um massivo ataque alien. O cara é muito foda, velho. O Byron é realmente foda. E ele corre, ele aparece ali de fundo, assim, observando o que sobrou da sua casa ali, onde a sua esposa e seus filhos estão morando. Um prédio pela metade, né? Exatamente, o prédio parece que foi cortado a laser. Sim. E ele parte em direção pra poder ajudar a família, Mr. Trapps. Sim, cara, o Byron é sinistro mesmo, velho. Tipo assim, a mulher dele tá lá limpando a poeira, os filhos limpando o quarto, tem um ET na cama deles. Eles jogam, a hora que a gente vê o ET caindo, assim, que eles jogando, aí a gente vê que o prédio tá pela metade. E aí que sim a gente vê o Byron, né? Olhando aquilo, toda aquela situação escrota acontecendo, ele vai lá e dá uma pisada tão linda na cabeça do ET, né, velho? Parece que ele pisou num inseto, né? Sim, cara. Novamente, olha lá, Scarface. Aí o fucking I'll crush him. Cara, e ó, eu vou falar aqui, e tem que ser bem observado, que nós terminamos o filme aqui, na verdade, né? Sim. Porém, parece que a gente tá assistindo Shrek quando começa as cenas finais do filme, porque você vê o Tom Jones cantando lá na boca da caverna do Tarro e você vê que aquele monte de animal tá brincando, correndo em volta. Cara, isso é muito lindo, porque começa a aparecer assim, o filme acabou já, a gente já sabe que a civilização tá salva, o mundo ali, e aparece novamente o Tom Jones olhando os esquilinhos, ele dá a mão pro esquilinho, o esquilinho vai lá no cheiro o dedo dele. E ele começa a cantar de novo. It's not unusual to be loved. É só veleteiro, cara. Mas é coisa muito melhor. Shrek, cara. Acabou o filme e Tom Jones cantando pra todo mundo. Cara, eu ia ficar muito feliz aí. Se acabasse toda a civilização, a gente salvasse e viesse o Tom Jones fazer um filme na floresta. Um musical na floresta. Cara, puta que pariu. É muito bom. Cara, é muito legal. Isso é tão justificável que quem distribuiu o filme no Brasil é a Disney, né? Quem que termina filmes com musicais? A Disney. A Disney? Somente a Disney. Somente a Disney, cara. Por que a Disney tá distribuindo esse filme no Brasil? Vai saber por quê, né? Ai, que bosta, cara. Mas é muito bom. Foi muito bom gravar sobre esse filme, na verdade. Exatamente, cara. É isso aí, Eldak. Filme finalizado. Devo dizer que identificamos um padrão aqui, né, cara? Porque, assim, até agora todos os casts que a gente fizeram foram de filmes que passaram no SBT, né, velho? não teve nada de Sessão da Tarde até agora, né? É, a gente pode dizer que nós estamos fugindo da regra dos podcasts de filme, né? Porque todos eles geralmente estão falando os melhores da Sessão da Tarde, os 10 filmes da Sessão da Tarde, os top 5 da Sessão da Tarde. Até agora, nós só estamos falando de cinema em casa, filme, sim, filmes... Afinal de contas, cara, a gente tem que deixar claro, a gente quer fazer filmes sobre... Queremos fazer podcasts sobre filmes nostálgicos, mas o nostálgico tem que ser pra mim, tem que ser pro Dak. Não é pra todo mundo, cara. Cada um tem uma noção de nostalgia. Exatamente, até porque eu acredito que se a gente fizesse uma pesquisa aí, deve ter muita gente que gostava de cinema em casa e que acaba não achando nada referente ao assunto, uma vez que o Sessão da Tarde é muito mais presente no cotidiano, claro, da galera. Então acho que vale essa questão aí de falar de cinema em cena, de SBT, pra também tentar agregar aí o pessoal que gostava disso aí e acaba desamparado dentro do mundo podcaster. Mas também devemos dizer que isso não é uma regra, né? De jeito nenhum, na verdade a gente acabou observando agora esse padrão. Assim como eu disse, a nostalgia é nossa. Quando a gente achar que o filme é nostálgico e merece estar aqui, a gente vai colocar. Exatamente. E vocês com certeza vai ser nostálgico pra vocês também. E outra coisa que a gente tem que dizer é que aparentemente todo filme que a gente falou até agora tem relação com outro em algum aspecto. Claro, cara, todos têm. Desde do Pennyworth com a sua máquina pra atrair o monstro do armário, com a máquina replicando o som pra destruir os ETs, né? É, aquele Energ Job ultrassônico lá que transmitia e captava ruído, que converte agora a voz dos marcianos pro... Exato, a gente pode pegar assim, o primeiro cast nosso, A Sombra e a Escuridão, os monstros de Savos, Leões Devoradores de Homem, tava lá, cara, o mundo perdido, os monstros atacando, assim como o monstro do armário, né? Exatamente, então assim, as coisas têm uma correlação, vamos dizer. Exatamente. Armas alienígenas no Marte Ataca, assim como armas... A medalha, né? Armas egípcias e Stargate. E assim como a medalha da Árvore dos Sonhos, a medalha agora no Merzetec, né? Exatamente, da família do Rich, né? Onde o irmão dele acabava sendo morto pelos aliens. Então, cara, tudo tem muita relação entre esses 5 casts que nós estamos fazendo até agora. Exato, cara. E vamos manter esse padrão. E aí, Eldak, o que me diz... Qual a sua avaliação final para Marte Ataca e para quantos cabeçudos você dá deste filme? Eu não vou dar para nenhum cabeçudo desse filme, até porque eu sou hétero, tá? Então você não vem com essas pegadinhas pecaminosas daqui, mas eu vou dar... Cara, eu vou dar 4 capacetes cabeçudos aí para esses aliens. Que merda, cara. Achei que você ia cair nessa. Você deve ter escrito isso no roteiro para me falar e você se ferrou. Mas eu tentei. Mas eu dou 4 capacetes pros cabeçudos. Eu acho que é um filme divertido. Assim como você não havia assistido o filme do nosso cast anterior, eu não conhecia esse filme, confesso. O filme não me comprou pela capa. Eu não conseguia me sentir atraído pra assistir o filme na época e até então. Porém, pra gravar aqui, eu tive que assistir o filme e vou dizer pra você, o filme nem parece ser tão antigo, ele parece ser atual. Ele envelheceu bem, né? Exatamente, ele envelheceu bem, ele é engraçado, ele é divertido, ele aborda um assunto tão querido e tão explorado ao longo da história do cinema aí de forma engraçada, com tantos artistas bons, né? Sim. Com diretores não tão bons assim, mano. Há dúvida sobre isso, mas... Enfim, cara, acho que o filme, pela diversão em si e por tudo que a gente... curtiu dentro dessa história com esses atores maravilhosos aí, merece 4 capacetes. Pô, que legal, cara. Acho até legal você ressaltar a parte da capa, porque a gente conversou em off que quando eu vi esse filme, eu não vi no SBT, ao contrário do que a gente falou. Eu lembro muito bem de estar na locadora, vendo os caras colocando o pôster na frente, e aquele monte de marciano escroto, e eu no meu auge da juventude, leitor de quadrinhos esquisitos, falei, puta, cara, que coisa maravilhosa, eu tenho que assistir esse filme. Deve ser uma bosta, mas eu tenho que assistir. E foi a capa que me ganhou do filme, né? Legal, cara. Legal observar isso daí mesmo. Eu também acho, cara, esse filme muito divertido. Eu adoro o que me ganhou já pela capa, o aspecto das naves, o aspecto dos aliens, né? Pra mim, cara, todo o filme, toda a construção dessa invasão é um ode àquelas revistas antigas, aquelas pulps que eram publicadas pela AC Comics, que a gente vê até no De Volta pro Futuro, que também tem o Marty McFly ali, que tá nesse nosso filme, que a hora que ele invade na fazenda, que o moleque tá lendo os pulps ali, vendo essas revistinhas, que AC Comics não é só sobre os contos da cripta, os famosos, famigerados contos de cripta, Ele tem também aqueles contos de sci-fi, onde os aliens invadiam a Terra e tocavam terror, né? E eram sempre aliens muito caricatos, sempre dessa mesma forma. Eu acho muito legal que o filme, como você disse, tem um elenco muito garboso, né? A gente tem ali o Jack Nicholson com uma grande participação, afinal ele tem dois papéis. Tem o meu querido Marty McFly, né? Eu não, por mais que a gente brinca do Tremendão, cara, tudo que tem o nome do Michael J. Fox, eu gosto de consumir a medida do cara. Sou fã dele, principalmente pelo que ele faz, as ações que ele tem o mal de Parkinson, ele sempre se voluntaria para fazer qualquer tratamento. Cara, isso é do caralho, ninguém quer fazer nenhum tratamento experimental, e ele não, eles têm consciência que ele é um nome grande no mercado e que se tem um tratamento ele vai buscar e vai fazer aquilo lá para dar preferência e tentar buscar investidores caso funcione. Tem um personagem muito caricato do Pierce Brosnan, que naquela época ele já tinha feito o clássico dos jogos do Nintendo 64, né, o 007, o GoldenEye, que foi em 95, então ele já era o 007 ali. Eu acho o personagem do Byron ali, o único do filme que talvez tenha de fato uma motivação. Ele tem o famoso arco do herói, que ele começa fudido ali, ele se sacrifica por tudo. Ele vence no final, que ele encontra a família que ele queria. É um filme que, pra mim, com toda certeza do mundo, pra quem não assistiu ainda, cara, não leva a sério esse filme. Leva como um filme de comédia, que você vai ter um filme muito divertido. E eu sempre... No começo do filme, como a gente falou, cara, eu tô muita risada daquelas vacas pegando fogo. Eu acho muito hilário aquela cena inicial, cara. E até o final do filme, como a gente falou agora, o musical da Disney com o Tom Jones cantando pros animais. Pra mim, eu vou bater o recorde agora. Agora são, sem dúvida nenhuma, 5 capacetes interestelares. 5 capacetes estelares. 5 caçapetes. Exatamente, cara. Então nós temos aí uma média de 4,5, Mr. Travis. É isso aí, caríssimos. Com a nota Nostromioma para esta obra de 4 capacetes e meio, encerramos por aqui. Que nossos destinos intergalácticos voltem a se cruzar, sem marcianos destruindo a Terra, e tchau! It's not an easy one. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day.